Hadouken, Nemesis, Demônios que Choram, Mega Man, Susto com Cachorro e o fato da Mila Jovovich continuar ainda nas telas de cinema. Tudo isso é obra do nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 53, que é sobre a história da Capcom. E apresentando o nosso cast histórico de hoje, temos Mr. Bubbles, Hyde, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Bom, galera, e começando as cartinhas do episódio passado, dos lutadores, as cartinhas que falam do rei, hoje eu vou começar as cartinhas aqui com a cartinha do dele que tá sempre presente, né, General Jota. Então, bom, já se identifica, como se a gente não soubesse, né, mas fala aí, galera, aqui é o General Jota. Você falou, gostou bastante do cast e só parou ele na hora que o Mr. Bubbles falou que o Scorpion é vilão. E ele deixou um comentário bravo lá no mural e falou que... Pô... É, você vê, mas eu achava realmente que o Scorpion era vilão. Não, mas o Scorpion é evil. É, então, ele é uma caveira do mal, não tem como. Pô, ele não tem cara, ele é uma caveira que passa fogo. Ele é um ninja amarelo que é uma caveira e vem do inferno, cara. Ó, você já viu o cenário do Scorpion? Se isso não é um vilão, eu não sei o que é. É, eu não sei também. Tenho minhas dúvidas se é, se não é. Meu, ele, será que ele é o Paul Kersey dos videogames? Ele era bonzinho e agora ele quer vingança? Ele é um ninja mal? Ele é um ninja mal? O Sub-Zero é um ninja bonzinho? Não, também se ele não for, a gente foi levado a acreditar que ele era pelos filhos. Ah, eu acho que os dois são maus, né? O Sub-Zero também não é bonzinho, não. É, também arrancar a cabeça dos outros com a medula não é. Bom muito, moço, ele não é. Aliás, ninguém no Mortal Kombat é muito bonzinho, né? É, acho que só o Liu Kang, que dava só uma surrinha. É, mas também quando ele virava um dragão e comia a cabeça do cara, também não é muito bonzinho. Ah, mas aí não era ele, era o dragão. É, era e o outro fatality dele era um arcade que caía, então ele ainda tava na paz ainda. É. Ele é menos ruim, né? É, acho que querendo ou não, todo mundo derrubava os outros lá sabendo que tinha spin lá embaixo. Ah, isso é verdade. Não adianta falar, todo mundo derrubava. Mas eu vou ler o que ele escreveu aqui, ó. Pô, por que geral cisma que o Scorpion é vilão? O vilão é o Boiolinha, do Sub-Zero. Ele matou toda a família do Scorpion e matou... Peraí, matou toda a família do Scorpion. Matou ele e tem uma luta que ele não era mortal. Bom, não entendi o que ele quis dizer nessa parte, cara. Precisa redigir aqui direitinho. É que Mortal Kombat nunca, nem sempre foi Mortal Kombat. Antes era Unmortal Kombat. Unmortal Kombat. Era só um combate, né? É, não era só combate. Porque a pessoa Immortal Kombat. Immortal Kombat. Só com o Raiden. Só com o Raiden, é. Aí o Scorpion vendeu a alma e tava procurando vingança. Ah, então aí ele já, peraí, então ele já perdeu o status dele de bom moço. Vendeu a alma, já era. Vendeu a alma, cara, meu. O Kratos vendeu a alma, ele é um anti-herói, pô. Ele vendeu a alma lá pro Ares, baratinho ainda, pô, na liquidação. É. A primeira treta que apertou, ele já pediu arrego. Nossa, eu tô com o modo setista ligado hoje, falando com o Kratos, né? E aí ele fala que é por isso, né, pelo fato de ter acontecido isso, que ele prefere o Scorpion e achava o Sub-Zero um boiola. E, bizarro, mas falando do cast, né, que ele escreveu sobre o cast, ele falou que ele gosta da série King of Fighters, não jogou o 94 nem o 95 e também o 96, ele começou mesmo no 97. Bom, acho que foi a segunda geração de jogadores, né, o boom da série. Ele falou que é muito maneiro e que aqui eles chamavam aqueles personagens que a gente falou que eram fumadões, né, de personagem incorporado. Aí ficava Leone incorporada e o Yori incorporado. Caramba. Tá ali, né? Cada região é chamada de um jeito, mas tá tudo... Yori endemoninhado. Aqui é time endemoniado, fumadão. Fumadão aí é onde o homem mal jogava. Isso aí, junto com os motoboys, né? Cara, eu ri muito quando eu vi isso a primeira vez. Pô, mano, eu vou jogar com o Yori fumadão. Né? Fumadão é fogo. Ah, é. E ele falou, bom, continuando aqui, eu gostava pra caramba, mas até comprar o meu Play 1, e meu pai não deixava ir no Flipper aqui perto de casa pra jogar, aí ele ia escondido, mas no final ele descobriu e nem brigou tanto comigo, mas eu parei, afinal não era muito bom o ambiente. Acho que os fumadores eram de lá, ó. Ele falou que só oferecia docinho na porta. Oferecia R$10 pra trocar por ficha? Não sei. A pergunta, general, você vai poder falar pra gente isso aí. Você tem o direito de resposta, sempre. É, lendo aqui, né, ele falou que a primeira personagem... Bom, vou ler o texto dele. A primeira personagem que eu aprendi a jogar era Leona. Antes eu só ficava na voadora e banda. Nossa, engraçado, cara. Que voador e banda? No Rio de Janeiro, eles chamam voador e rasteira de voador e banda, né? Ah, tipo... Banda lá, rasteira. Diretor, pluralidade. Pluralidade. Então, voador e banda. Esse negócio, então, de dar banda uma atrás de outra, quando o pessoal ganhava round no Street Fighter só dando rodo, eu falava que era Rodofighter. Rodofighter. Aqui a gente chamava de voador e rasteira mesmo. Era só na voadora e rasteira. Nossa, a gente chamava de covardia mesmo. Eu perdi e falava, é Rodofighter agora? É bom saber que rasteira é banda, né? Sabia disso não. Sabia não, vou pode te crer, dar a banda. Né? Oh, mas eu ver se for do Rio de Janeiro, alguém te prometeu uma banda, você pula, né? Ficar esperto, né? Nossa, cara, é por isso que eu adoro esse programa, viu, velho? Cada coisa que a gente aprende. Mas ele falou que depois aprendeu mesmo. Então ele parou de só dar voador e banda. E voador e banda é o esquema do Mortal Kombat, né? Com certeza. Voador, aí dava um rodo. Esquema de qualquer jogo de luta, né? Que tenha voador e banda, vai ser voador e banda. É até do Lindomar, lembra? Só que o Lindomar é o mestre da voadora. É. Lindomar ficou famoso. É que ele já derruba na voadora, nem precisa da banda, né? Nem precisa da banda, cara. Nossa. Se a banda pegar, pega caído. Bom, aí. Tá demais, cara, essa sua cartinha, o general. Tá inspirando a galera aqui. Bom, continuando a leitura, depois eu comecei a jogar com o Iori e o Terry. E finalmente jogar com a geral, jogar com todo mundo. Aí ele falou que preferia o Boiolinha do Benimaru. Todo mundo chamava o Benimaru de bicha no fliperama que eu jogava, cara. Acontecia isso com vocês também? Ah, eu também? Sempre, né? Com certeza. Porque ele realmente é meio esquisito, né? Ele é meio esquisito. Aquele cabelo amarelo que parece bicho? Esse mesmo. E ele tava sempre arrumando o cabelo. Seria o Benimaru o primeiro metrosexual dos jogos? Então, ele era meio... E também o que ajuda um pouco é que ele tinha aquela camisa que ia até o umbigo só, sabe? Que... estilo Folhas, lembra? Folhas? É mesmo, estilo Folhas. Estilo ele era meio carnavalesco, né? Foi o que eu postei lá no fórum, cara. Eu coloquei lá, meu, Iori é emo, o Benimaru é viado, cara. Não tem conversa. Vieram falar lá... Ele é metrosexual, que ele faz sobrancelha, não sei o que, meu, viado, cara. Não tem meio termo. Então, Benimaru está para os jogos de luta, assim como David Beckham está para o mundo da bola? Seria isso? Pode ser. Aí que David Beckham ainda é meio que casado com uma gostosa, né? Não sei se vale a comparação, meu. Então, é never know, é verdade. A gente nunca sabe, bem. Né? Aquele modo Solid Snake, you never know. Mas o Tekken of Fighters é um jogo de luta sem preconceitos, né? E vocês sabem que essa galera afeminada tem fama de ser boa de porrada, né? Não, você é Madame Satã, né? Madame Satã. Sabia não, cara. Você andou tomando um pau os travestis na rua, mano? Não, cara, mas todo lugar que eu vejo programa de TV, o pessoal sempre fala que o pessoal que é do outro lado, é um bom de porrada, né? Ai, ai, cara, tá demais. Isso aí dessa história, não. Bom, ele comenta, entre parênteses, afinal, todo mundo sabe que ele é homossexual, não é possível, né? Aí tá, eu vi o final de quase todos os trios, mas não lembro de todos. Mas os finais eram curtinhos, com trios editados, né? Agradece, ele fala que é só isso que ele tem pra falar. Pediu pra gente fazer casts de outras sagas, né? Falou que acha muito boa a série, e apesar de ser motoboy, vagabundo, apesar de ser uma série de motoboy, vagabundo e funcionário vadio, meu irmão, acho que isso foi pra você. Ele entende o princípio da coisa. Ele entende, ele captou a ideia. E deu um até sábado pra gente, falou que estará lá no nosso Mega Live. Mas foi ontem. Ah, é? É, porque hoje o cast é domingo. Mesmo, porque a gravação é hoje, né? Pode crer. A gente tá de volta pro futuro, né? Beleza, beleza. Mas vamos lá. Próxima cartinha. Bom, eu vou ler aqui a carta do K-Dash. Ou K-Aspa simples, né? Mas aí perde a graça se falar assim. Mas eu vou falar que é o K-Dash. Ele começa aqui, oi, Orion Gamers, tudo bem? Aqui é o K de novo na parada. Por que de novo? Ele já mandou? Eu não lembro. Acho que ele mandou no do Mario, só que a gente não leu porque ele mandou depois da gravação. Entendi. Então, ele falou aqui, vocês estão de sacanagem, né? Cast sobre KOF? Ah, eu acho que ele ficou feliz aqui com o KOF. Inclusive, é bastante cofeiro, né, que tem na audiência, eu não sabia. Achei que teria menos. Cofeiro? Cofeiro, lógico. Essa é nova, cofeiro. Essa também é nova. Cofeiro. Tem coveiros e cofeiros. Não confundam coveiros com cofeiros. Exato. Eles lembram alguém que gosta de café. Cofeiro, tá vendo? Nota-se que não frequentava os bares dos cofeiros. É, ele continua aqui, ó. Parabéns pelo ótimo tema. E ele pede também aqui, antes de começar a falar do cast passado, ele fala que gostaria de ouvir um cast sobre Killer Instinct. Eu sou louco pra fazer sobre Killer Instinct. Se tiver mais alguém aqui que jogou, eu sei que o Raid jogou também, né? Eu joguei muito. Cara, eu também. Eu gostava muito da trilha sonora daquele jogo também. Apesar de não achar ele tecnicamente tão ferrado. Odiava aquele sim, robô. Fulgor. O Fulgor. A gente sempre morria nele, né, cara? É. Ele era o mauzão. Ele era um dos mauzão. Ele era da ele outra... era, acho que, um subchefe, né? Tá roubando. É. Aí o último era o Idol. Ele era o temildo da parada. É, eu gostava pra caramba de Killer Instinct. A gente pode fazer sim. Talvez quando a gente falar sobre a Rare, né? Não sei. É, mas a gente pode fazer. Deixa eu continuar aqui. Ele fala sobre KOF, né? Primeiro, KOF reunia os lutadores que, na história, e não representavam os países. As bandeiras da seleção de lutadores mostravam cenários onde as lutas ocorriam. É, mais ou menos como no Street Fighter, que tinha uma tela para cada país, né? Então ele tá falando que a gente falou dos times que não tinha a ver, lembra? Que era do México, mas não é que era o time do México, sim que a tela que eles lutavam era do México. Mas se bem que volta pra mesma coisa, né? Se os caras são do Japão, o que eles estão fazendo lá no México? É, então. Representando, é tipo igual o jogador de futebol que... Oh, se for tomar uma tequila, né? Ah, pode, às também. Vezes estão de férias, né? Estão em Acapulco. José Cuervo, Acapulco, lembra do Chaves. Então, vai ver que foi até inspirado pelo Chaves. Bom, deixa eu continuar aqui. Fala. Sobre o Ryo, ele fala que a história meio que é um samba do crioulo doido entre as soft houses, porque o Ryo e também o Robert da SNK eram sim cópias e descaradas do Ryu e do Ken do Takara. Falei, não é possível que seja tão igual. São palavras dele, eu vou ler do jeito que ele colocou, não tenho certeza, hein? Mesclando características dos dois. A Capcom só respondeu anos depois a piada com o Dan, que era a cópia do Ryo. Eu já acho que o Dan lembra muito mais o Robert, não? Eu acho que o Dan lembra muito o Steven Seagal. Então, eu sempre achei que o Dan era o Steven Seagal. Eu também, né? Sempre achei isso. Depois, conforme que o K mandou no e-mail, eu já ouvi o pessoal falando que ele era uma sátira do Robert, da SNK, pelo fato da SNK ter feito essa cópia do Ryo e do Robert, que seriam o Ken e o Ryu. Mas aí eu já não sei até onde isso é confirmado e até onde isso é lenda, né? Faz sentido ser uma cópia do Robert, né, eu acho. Até mais. Do Ryo não, porque ele não parece nem um pouco com o Ryo. Ele não, parece um pouco. Porque o Ryo parece com o Ryo, né? É, exato. Ah, mas a figura do cara de kimono é um negócio genérico, né? Ah, mas que solta Hadouken não é. Cara de kimono que solta Hadouken. Mas se você for ver Hadouken, todos os jogos de luta tem. Ah, mas começou com um, né? Não, então, todos. Não tem como se negar que o Hadouken veio inspirado pelo Street Fighter. Mas aí, né? Depois todos copiaram, não tem jeito. Ah, mas por que não colocaram um lutador de sumô que solta Hadouken? Isso é diferente, ó. É um cara de... o cara de kimono que solta Hadouken é o Ryu, não tem jeito. É o Ryu. Mas ó, o estilo de luta do Ryu é diferente, ele já é outro estilo de karatê, não é o mesmo do Ryu. É karatê também, né? É karatê, mas o karatê tem várias... É Ryu, tá vendo? É cópia. Não, ele até fala aqui, quer ver? Deixa eu continuar falando sobre a... Ele fala aqui, ó, sobre a Sakura. Ela sim poderia ser uma cópia da Yuri e da SNK, porque é uma personagem bem mais antiga, vinda do game Art of Fight. Embora as características da Yuri e da Mai são mescladas das características da Chun-Li, que tem um lado gostosona e o lado menininha. Eu já nunca reparei nisso também, não. Eu acho que isso aqui já é um pouco de viagem, hein? Eu acho que você nunca deu pause pra ver a calcinha da Chun-Li. Eu não sei, que a Yuri ela tem um lado devassa, igual a Sandy. Nossa. Não, mas a Sandy é propaganda. A Sandy é garota propaganda daquela cerveja, a cabaça, né? Cabaça. Ai, essa foi a maior fugida de tópico. De tópico total, né, cara? É, achievement. Achievement, né? Fora do escopo. Bom, deixa eu continuar aqui, que me mandaram o maior e-mail. Sobre o Kyo, É, o Kyo, a princípio, não era pra ser o protagonista da série, mas depois do primeiro game, a aceitação do personagem no Japão foi coisa de louco. Tanto que nas sagas em que o personagem nem estaria mais na série, que seria depois da saga Orochi, o mesmo foi mantido. Kusanagi e Yagami são nomes de espadas japonesas e ainda existe a tradição do trato do metal na confecção da lâmina. É, no Japão tem essas lendas de aquelas espadas samurai que eram feitas na época feudal do Japão, que elas são... O trato que eles têm com o metal até hoje não é igualado com a tecnologia de hoje, enfim. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. Tem várias dessas espadas famosas. Mas será que é verdade mesmo isso aí? Ah, eu acho que é um pouco de tradição, né? Acho que é um pouco de tradição e o resto é tudo guinso. Uhum. Essa sim é boa. É, não tem como uma tecnologia... Bom, pode ser que tenha, mas acho difícil, mano. Tecnologia tão antiga, não ser pelo menos entendida hoje como ela funcionava, né? Eu lembro do robô ninja do Robocop, não sei se é o Robocop 3 ou o Robocop 4, que ele tinha uma espada que cortava poste. É. A espada que cortava poste era boa. Ele também mandou aqui um erro, esse foi do Lula, ó, que ele falou que os projéteis dos personagens se chamavam Fire Flower e não Fireball, conforme foi falado. Flor de fogo? Não Flower, é escrito diferente. Fireball, mas... que eu me lembro de chamar de Fireball. Pelo menos estava no manual de um dos jogos, né, que eu tinha, né, no Neo Geo CD lá, eu lembro que era Fireball. Mas sei lá, eu não tenho mais também, cara, não tenho tanta certeza assim não, valeu. É, detalhe, né, cara, detalhe. E é isso aí, ele contou um pouquinho aqui, né, de como ele conheceu o jogo e tal, que ele ouvia nas máquinas direto o Rugal gritando Kaiser Wave, Kaiser Ripuken. Lembra disso, Lu? Lembro. Ripuken. É, então. Double Ripuken. O Geese Howard também tinha Ripuken. Eu não sei o que significa Ripuken em japonês, mas acho que é alguma coisa, sei lá. Eles gritavam a mesma coisa. Ah, eu tô confundindo. Eu falando já besteira, eu tô confundindo dois golpes, o Kaiser Wave com o Double Ripuken do Geese. Já é dois. Mas o Rugal ele tem o Ripuken. Uhum. E tem o Kaiser Wave. O Geese Howard é que tem o Double Ripuken. É. Ele faz uma ondinha e depois joga. O Rugal já manda de uma vez. É. Faz um tubinho. É porque nas máquinas tinha aquele som distorcido, né? Ficava o som dos golpes. Eu lembro que era bem diferente do que você jogar hoje em dia, porque você não tem aquele som distorcido na sua casa, né? Uhum. Ah, sim, mas é... Tipo, curioso. Porque, agora eu fiquei querendo saber o que é Ripuken. Se alguém manjar de japonês aí, tiver algum sentido, né? Porque dois personagens onda de falam energia. A mesma coisa. Pode ser. Sempre quem são é técnica, as... né? Uhum. Quem? Pode ser. O Japão não existe. Pode ser o que você quiser, cara. Mas é sempre uns nomes literais, assim, não é nada tipo, fantasioso, não. O nome das técnicas sempre são. Pega o Tatsumaki do Ken, que é sempre sei lá, chute giratório com as pernas. Não, chute com as pernas. Mas é sempre assim, é um nome literal da técnica, não tem nada fantasioso. Eu sabia de umas coisas, assim, tipo, quando você ia tomar um capote com o personagem que apertava os dois botões e evitava dele bater as costas no chão. A King falava, por exemplo, Mada Mada, tipo assim, que quer dizer ainda não em japonês. Não foi dessa vez. Então, eu sei que tem algumas coisas que eles usam assim, mas como eu não manjo japonês, se alguém manjar quiser mandar pra gente, eu acho cultura de videogame, isso eu acho interessante. A gente fala aqui, por favor. É isso aí. Valeu, Carl, pela cartinha. É nóis, Carl. Valeu mesmo pela cartinha e pelo nick. Pô, esse é jogador, esse é cofeiro. Esse é galera. Beleza. E Homem Mal, e a sua cartinha, Homem Mal? O que diz? Ó, a minha cartinha é bem pequenininha, né? Do Rafael Leonardo. Ele diz: boa noite, Orion Casters. Deve ter sido de noite, né? A hora que ele mandou, porque o cast não é à noite. Bom, último cast excelente sobre The King of Fighters. Quantas foram as vezes que eu voltava pra casa a pé para poder gastar em fichas em um bar fliperama que tinha aqui próximo de casa. Meu, esse é corajoso, andar a pé. Bom, com certeza o 97 foi mais marcante, tanto pelo equilíbrio da batalha e pela história dos Oroches. Bom, ele tá falando aqui que segue em anexo o desenho que ele prometeu fazer meu, quebrando as cadeiras no Dance Dance Revolution. Bom, o desenho vai estar aí para todos vocês verem. eu gostei, velho. Como diria nosso grande Seu Madruga, a vingança nunca é plena. Mas tudo bem. Eu teria medo disso. Bom, ele manda um abraço a todos e fala para todo mundo esperar pelas próprias caricaturas. E ainda escreveu aqui ainda: HU, e abre parênteses, risada maléfica, três pontos, fecha parênteses. Caramba, ele falou cada um dos HU. Certinho. Ô, louco. Tô assustado. Mas tudo bem, vamos lá. Mais algum comentário, animal? Não. É que eu vou parar de falar que eu criei um novo termo para o jogador de The King of Fighters, que eu não vou falar nem que é mais Office Boy, nem Motoboy. Vou falar que é o carregador de pastinha embaixo do braço. Ah, é? É, porque aí fica mais fácil agora. O pessoal fala aqui. Não tem nada a ver, mas não, pode ter certeza. Você viu o cara jogando lá, ele tem a tática de jogar com a pastinha de documento embaixo do braço aqui. Sem pode ser os crentes, né? O sistema de Jeová, sei lá. Ele pode jogar com a Bíblia. É, então. Que é mais... Nossa, é difícil de segurar. Pastinha debaixo do braço. É tenso isso, tenso. Beleza, e Raid, a sua cartinha? Então, deixa eu pegar meu realejo aqui, que eu comprei o realejo porque eu cansei de jogar a carta pra cima. Você tá esperando o que tinha, pô? Isso, imprimi elas, coloquei no realejo, só que eu não achei um periquito e ainda coloquei um pombo. Achei que o seu realejo ia ser um porco espinho, pô. Tá. Então, minha carta aqui é do Second Bad Guy. Ele diz, e aí, galera do Orioncast, ele fala um monte de coisa, né? E ele fala sobre o visual do Iori, né? Que a gente falou que o Iori é emo, né? Eu não falei isso, quem falou isso foi vocês. É. Mas o João até colocou a foto lá do Dr. Ray, né? Fez essa associação. E realmente parece, né? Então, ele falou que... se você olhar o Iori de forma semiótica, né? Olhar tudo o que ele faz, tudo o que ele veste, os símbolos, né? Tudo de uma vez, né? Eles tentaram mostrar a personalidade dele no visual usando um blazer, que seria uma representação de formalidade, em contraponto a sua calça vermelha rasgada, que significa agressividade, né? Esqueci de falar que é amarrada também. É, também amarrada, isso. É bom lembrar, é importantíssimo. Né? Uma tira de couro. É, eu não lembro que era uma tira de couro, né? É, do mesmo tecido da calça, né? Ah, da calça? É. Então, é, o pedaço que rasgou. É, tem que aproveitar, né? O cabelo vermelho, né? Em um corte que na época representava rebeldia, né? Hoje representa outra coisa. E ele mandou aqui, né? Comparando o negócio do cabelo, uma foto do Kurt Cobain, né? Que eu não achei que tá muito parecido, não. Não, é mais por causa da cor, né? Uhum. O Kurt Cobain tinha o cabelo vermelho, ele quis fazer essa associação, hein? Então, tenho uma coisa a comentar, ó, antes de continuar. Pô, Second Bad Guy, a manjação de moda aí foi extrema, hein? Incrível, foi extremo, né? Hein? Tô impressionado com a manjação de moda. Então, e resumindo, ele diz que ele usa roupas absurdamente contrastantes porque ele é insano e reforça mais ainda, né? O que é mais reforçado no estilo de luta dele. Eu não sei, né, se é ou não. O que eu sei é que eu conheço um cara que se veste desse jeito. É uma pessoa que não se veste nada com nada. Ah, eu conheço também. Né? Sabe quem eu tô falando, né? Sei. Inclusive, ele ainda vai participar desse programa. Não é coragem esse cara aqui. Depender de mim, sim. Agora, uma coisa que eu notei pelo SME do Second Bad Guy, eu tenho quase certeza que ele é designer, hein? É possível. Depois de, né, toda essa manjação, explicação. Não, eu gostei, eu concordo. Designer de moda, né? Não, de moda eu não sei, mas esse negócio de explicar o que é cada coisa é coisa de designer, hein? Também acho. Foi muita manjação, cara. Mas eu concordo com o e-mail dele, assim, eu acho que é. Que aquele estilo dele tinha mais a ver pra época, né? Hoje já não condiz tanto. Com emo, por exemplo, seria mais o Ash. O Ash seria emo, o Iori nem tanto. Ash? Pokémon? O Ash da saga. Ah, é. Da saga nova. Até porque ele pinta unha, né? É, então, o Ash já é um outro conceito. O Iori já era uma coisa mais anos 90 mesmo. Uhum. Interessante. Mais algum comentário e recadinhos? Mandem e-mails para contato@oriongames.com.br. Se você quiser que a gente comente aí o que você achou do cast, quiser dar a sua opinião aqui, quiser mandar caricatura, mande pra esse mais desenhos aí. Do Homem Mal Dançando, não tem isso, problema. Por favor, mandem desenhos do Homem Mal Dançando. Agora Just Dance. Ou Dance Central. Ou Dance Central também. É. Ele não liga, ele não vai caçar vocês com sniper. Isso é verdade. Eu não vou detalhar o que eu penso aqui. Né? Ele manda em desenho, mas a responsabilidade é de vocês. Ah. Não tem nada a ver com isso. As consequências, beleza, aí... Bom, mas foi isso daí. A gente agradece pelas cartinhas e vamos pro assunto de hoje. Começando o cast de hoje sobre a Capcom, né? Vamos ler um pouquinho de história, né? A Capcom. Kabushiki Gaisha Capcom. Capcom. É. Foi fundada em 1979 em Osaka, Japão, quando os arcades começaram a se tornar populares. Tá aí uma coisa interessante. Vocês sabiam que Osaka também é a cidade da SNK, né? Incrível. Inclusive tem vários cenários em Osaka, né? Em Osaka, é. Duas software houses assim, importantíssimas nos jogos de luta são de Osaka. Nada é por acaso. O que tem na água de Osaka? Radioatividade? Não, essa piada foi humor negro. Maldade extrema. Eu retiro o que disse. Mesmo que o diretor não vá... Quem sabe o vírus T, você não vai sair disso, né? Pode ser, né? Olha isso. Boa, é, porque a Capcom é uma empresa que faz bastante jogo sobre vírus também, né? Sobre zumbi? Já pensou? Ó, o próximo Dead Rising, onde vai ser? Osaka. Você sabe o que o nome Capcom significa? Eu não. É, ele é uma abreviação de Capsule Computer. Isso é viagem. Computador em cápsula, cara. Olha só. Segundo a própria empresa, a palavra Capsule, né? Vem de dois conceitos. O primeiro é baseado em um container recheado até a tampa com diversão. E o segundo... Ai, é muito japonês isso, né? É muito, cara. É muita piração. Né? Você ouve a palavra cápsula, é isso que você pensa? Nossa, é um container recheado de diversão até a tampa. É igual tampa, o What is a Man, né? É o mesmo conceito. Mas você tem que ter ingerido ácido antes de ir pra... Pra poder ter essa visão de cápsula. Nossa, tem que ser japonês pra ter essa visão. A cápsula. Mas o segundo aqui é mais comercial, assim, ó. E o segundo é um desejo de criar jogos encapsulados de forma segura pra diminuir a expansão rápida de materiais pirateados. Também é viagem isso, cara. Eu não sei como jogo encapsulado. Tipo, viagem total, os dois, assim. Cara, mas interessante. Parabéns pela pesquisa, hein, Raí? Meu. Essa história de Capsule Communicator aí, ou Capcom, a única que eu conheço é o cara responsável em falar com os maninhos que estão lá nas naves espaciais da NASA. Qual? Sim, o responsável de rádio, de transmissão entre a Terra e os astronautas, ele é chamado de Capcom, ou seja, Capsule Communicator. Mas acho que não tem nada a ver com essa Capcom. É, então, eu também achei esse negócio completamente... Seria legal, né, se fosse, mas não tem nada a ver. Nossa, mas show de bola, achei interessante aí a origem do nome. Belo trabalho mesmo. Engraçado que em 79 eles já tinham essa preocupação com pirataria? Pois é. Estranho, né, cara? Como se... Né? É porque em 79 eles já não se davam bem com os chineses, eu acho. Essa rixa deles é antiga. É, então, acho que tá aí o rolo, né, cara? Mas beleza. Vamos lá, falando de chineses, falando de Guerra Fria, né? Capcom nos anos 80, era NES, né? Então, que aí é a época que eu conheci a Capcom nessa época, né? Eu não conheci quando era Kabushiki Gaisha Capcom, de 79. Ah, não, mas se você não é japonês, você não tem como conhecer essa época. Não conhece, né? Então, em julho de 1983, ela lança uma máquina que funcionava com moedas, barulhinho de moedas, pode ser do Mario, hein? Tipo caça-níquel, chamada de Little League, a pequena liga. Gente, eu nunca vi essa máquina, acho que nunca vi o cartucho, vocês viram? Eu vi, quando eu tava fazendo a pesquisa, uma foto da máquina, né? Eu até vou colocar ela aí no... colocar até o link do site da Capcom mesmo, né? Tem isso aí. É uma máquina bizarra, assim. É tipo um caça-níquel mesmo, só que antigo. Anos 80, tudo colorido. O nome Little League me fez lembrar daquele desenho Get Along Gang, Get Along Gang. Nossa, assistia isso. Viagem, assistia isso também, cara. Montgomery e sua turma, né? É, Montgomery e sua turma. E aquele carrinho de madeira. Que é onde o pessoal vende café. Onde o pessoal vende cafezinho na Bahia nesses carrinhos. Verdade. Beleza. Mas em 1984, lança o primeiro jogo de arcade, chamado de Vulgus, que era um shooter com gráficos muito bonitos pra época. E em dezembro do mesmo ano, ela lança outro shooter. Esse sim eu conheço, o clássico 1942. Esse eu joguei na máquina. Todo não vi o cartucho. Esse eu tinha o cartucho pro NES. Ah, é? Tinha 1942 pro NES, cara? Tinha. Nem sabia, velho. Nossa, meu. Nunca vi. Não sabia, não. Curioso. Curioso. Eu lembro daquele... De um outro shooter, que era de avião a jato. Né? Que eu não me lembro o nome agora. River Raid. Mas, não, River Raid não. Cara, não vou lembrar o nome desse shooter da Capcom, mas eu sei que vocês vão lembrar. De aviões a jato. De aviões a jato, assim, e que o shooter... você corria... O N-Squadron, lembrei. O N-Squadron, lembro desse. Ah, esse não é da minha época, não. É, então, mas era dos arcades ali da década de 90 já, da mesma época. Comecinho da década de 90. É bacana. Em 1985, ela lançou Comando, esse eu lembro, no NES, e o Ghosts'n Goblins, um dos jogos mais difíceis, né, que eu já joguei. Até o Super Ghosts'n Goblins do Super NES era muito difícil, jogo muito desafiante mesmo. E também lançou em 1942 pro NES. Então, pô, foi rápido o port, né, de 84 para 85, saiu do arcade e veio pro NES. Né? E foi o primeiro jogo da Capcom num console doméstico. Esse Comando é aquele do Capitão Comando? Não, cara, é aquele do soldadinho que vai indo pra frente e atirando. Tem uma musiquinha que fica... É bem nessa hora, é legal esse jogo, cara. Esse eu não vi nem o cartucho. Cara, eu vi o cartucho. Esse Comando aí é fácil você visualizar ele. É, quem assiste review da Game Trailers? Ah, eu assisto também. É, aparece ele sempre. É, então, ele aparece na abertura. Aquele da vinheta? Isso. Soldadinho andando pra cima e atirando, assim. O Super Joe. Pô, super bem observado, hein, meu irmão. Eu não teria feito. Na hora que eu vira e mexe, eu vejo o review da Game Trailers, mas não associei na hora que aparecia lá. É, então, eu só lembro desse jogo porque eu jogava na casa do Junior XT, a gente chamava ele de soldado imbecil. Por quê? Por que imbecil? Ah, porque você começava na guerra e depois começava a colhia um monte de coisa idiota e depois começava a lutar com bicho. Que legal, que nome carinhoso, né? Nome carinhoso, soldado imbecil. Homem mal Origins. Ele falou, vamos jogar o soldado imbecil? Vamos. Nossa, que coisa. Mas e aí, né, em 1987, ela lança um jogo bem desconhecido. Né, chamado Street Fighter, um jogo de luta com vários conceitos novos, né? E no final desse mesmo ano ela lança o Mega Man pra NES. Bom, o Mega Man dispensa comentários, né? Ah, mas pior que esse Street Fighter era desconhecido mesmo, porque ninguém jogou. Não, Street Fighter 1 ninguém jogou, cara. Ninguém jogou Street Fighter 1. 2. É, então. Mas, pô, Mega Man, vocês lembram quando a gente foi na Video Games Live? O cara que ganhou o concurso de fantasia era do Mega, era um personagem do Mega Man, acho que era o Airman, né? Ah, que tem o ventilador, né? Que tem o ventilador, cara. É show de bola. Cara, nossa, criativo. Essa época, o que me impressiona também é a quantidade de jogos bons dessa época já, né? A Capcom já tinha qualidade muito alta. É, em 1989, pra ter ideia, lançou Final Fight, que eu acho, assim, pô, Streets of Rage nunca existiu pra máquina, né? Então eu acho que Final Fight foi, assim, é o grande clássico dos beat'em ups, dos arcades de todos os tempos, assim, na minha opinião. De máquina, né? Falando de jogo de máquina. Pra mim, só perde pra Cadillac e Dinossauros. Mas ele não é precursor. Aqui no Brasil, né? Acho que teve um pouco de fome. Não, eu acho que Cadillac e Dinossauros é mais jogo. Mas, tipo assim, se não fosse Final Fight, sacou? Tipo, eu acho que é o grande... Não, eu tô brincando, né? Porque aquele foi mais famoso, né? Assim, eu lembro, na minha época tinha muito mais arcade de... Até porque ele foi mais novo. Mas, cara, existe arcade de Final Fight até hoje, cara. Tem, eu tive Final Fight no Super Nintendo... Eu adorava Final Fight. Tanto que os personagens do Final Fight todos foram para os jogos de luta da Capcom, né? Uhum. Eu achava legal, né? Final Fight tinha, tipo, três inimigos diferentes, eles mudavam de cor e mudavam de nome, né? Sem contar que no Final Fight do NES, a voadora, você dava... E o guy dava... Eles faziam um som muito... Ele gemia para fazer a voadora? É, cara, é muito porco. É Goog style. Incrível. Agora, por que que em todo beat'em up o gordo é mais forte? Eu nunca entendi isso. E ele dá uma gargalhada medonha também, né? E tem barba, sempre. E tem barba, é mesmo. E é leve, é verdade. Porque tem jogo que o gordo rola e pula, e ele voa em cima da sua cabeça e cai em cima de você. O gordo sempre tem mais vida. Toma. Acho que tá por quê? É porque os programadores desses jogos são gordos. Aí no jogo, ele coloca eles com super poder, né? Pode você ser. Acha que é uma forma de vingança? Mas então por que um herói não é gordinho? É, porque... porque não ia vender. Os caras pensam no comercial. Se bem que isso vai mudar agora com o gordinho herói da internet, hein? Ah, o Zangief Boy. Zangief Kid. Isso vai mudar, velho. Eu duvidando nada, sair algum jogo aí, tipo o Bully, nova versão, com o personagem principal sendo gordinho. É, pode crer. Você vai, o Bully contra-ataca, né? Olha o time, hein, Rockstar? Olha o time. É mesmo. Olha a gente dando a maior dica pra Rockstar. Sabe que esse negócio tá fazendo tanto sucesso, cara, que outro dia eu tava vendo a reprise do Altas Horas aqui, aí o Serginho Grossman foi lendo o papel e ele não conseguia ler, tipo assim, ele não leu o Zangief Kid. Ele leu Zangief Kid, assim, tipo assim, ele nunca tinha lido, acho que a palavra, né? Uhum. Então, tipo, ele teve uma dificuldade enorme pra ler no papel, assim. Ah, que feio, então, falta de cultura. Falar do bullying. Cara, é feio, falta de cultura. Eu olhei assim, falei, nossa. Viado, você queria o quê? Quando ele falou, eu falei assim, quando ele começou a ter dificuldades de pronunciar, eu falei, é o Zangief Kid, que eles começaram a falar de Bunny, não sei o quê. E aí a galera comemorou, né, quando ele foi lá e deu pilão no marketing. Mas eu não acho mais graça no vídeo sem a edição. E vocês veem, né, mais uma coisa Capcom, né, que a gente não citou na abertura, mas, tipo assim, o Zangief Kid só é o Zangief Kid por causa da Capcom, cara, um dos maiores fenômenos, assim, da internet atual, tipo, só recebeu esse nome por causa da Capcom. É, mas tem um monte, tem o Pastor Zangief, o Pastor Ryu. É verdade, isso é rodando, né? É, cara. Mas esse tomou proporções muito grandes, cara. Isso aí tá tomando. Nossa, cara, pô, você vê num canal aberto, cara, coisa assim, os caras falando. Achei muito engraçado. E listando os principais jogos desse período, né? A gente pode constar aqui o Chip and Dale Rescue Rangers. Quem jogou esse daí? Eu joguei. Você jogou? Joguei. Ah, fala um pouco pra gente dele. Ah, um jogo de plataforma, né? E ele era muito bem feito, assim, pro NES, né? O gráfico era legal. Chip and Dale, que é o Tic-Teco, né? Tic-Teco, show de bola. Legalzinho. Outro que eu joguei bastante, que é de personagem da Disney, é o DuckTales. Tem o 1 e o 2, mas o 1 eu furei de jogar. E tem final diferente, quem quiser pegar hoje pra jogar, você fazer mais de 10 mil no jogo. Olha só. O Tio Patinhas, ele vai aparecer diferente no final, ele não vai aparecer em cima do baú. Mas eu não vou spoiler qual que é o final que é diferente. Mas era um jogaço do DuckTales, cara. Nossa, joguei pra caramba. Muito, muito. De furar, assim, no NES. Competi até com o Mario. Não acho que é, tipo assim, Mario é mais importante, é claro que ele. Mas eu acho que eu cheguei a gastar quase tantas horas nele quanto eu gastei nos Marios. Né? O Ghosts and Goblins, esse era difícil pra caramba, cara. Mas esse eu não tive o cartucho. Esse só ganhei esse, na... Pode crer, quer falar. Só no arcade, mano. Mega Man e Mega Man 2. Vocês jogaram bastante Mega Man, cara? Não. Cara, eu só conheço a série Mega Man a partir do X mesmo. Então, porque, tipo assim, eu falo que é uma falha no meu background como jogador, assim, que eu não joguei, eu joguei um pouco de Mega Man, mas eu nunca terminei o Mega Man, cara. Ah, também, né? São ninguém todos difíceis, né? Porque não dá pra terminar o Mega Man. Não, tem amigo que termina, tem amigo não, que... Não, eu já terminei, mas foram alguns da série X. Agora, os antigos eu nunca joguei. Ah, Game Shark. Não, cara, tentativa e erro, mas é ridícula a dificuldade de Mega Man, sempre foi. Bem difícil, E outro também, um jogo bem tradicional da Capcom, é o Strider. Nossa, quanto jogo, né, cara? Muito. Não, e quanto clássico, né? Nem só quanto jogo, é quanto clássico, porque, assim, desses todos que você citou aí, os 80% são clássicos que são conhecidos até hoje, né? Então. E nessa época do NES, né? Tipo assim, pô, cara, se a gente for listar aqui, se tem como listar, por exemplo, seus favoritos do NES, que são feitos pela Capcom, como vocês listariam? Mr. Bubbles. Cara, eu não tive NES. Você não teve NES, né? Não tive NES, essa geração foi perdida pra mim. Que triste. Dois. Gente, mas eu não sinto falta, não. Eu também, eu joguei a maioria no Super Nintendo, né? Porque a maioria teve continuação no Super Nintendo, então... E teve até um outro... Bom, eu, tipo assim, eu tive NES. Eu acho que o NES, assim, era Nintendo, Capcom e Konami. As três, tipo assim, a Konami também teve coisas espetaculares pro NES. Não dá pra negar. Mas, não sei, eu listaria, assim, da Capcom. O pessoal vai blasfemar. É blasfêmia que eu tô fazendo. Mas eu listaria como meu favorito, o jogo favorito da Capcom, DuckTales. Fãs de Mega Man, não me apedrejem. Não é a pedreja, mas eu listaria o DuckTales, né? E também teve um outro jogo curioso, que é um jogo que chama Street Fighter 2010. Já ouviram falar desse jogo? Já. Eu já vi um review do Angry Video Game Nerd. Esse muito engraçado. O título inteiro é Street Fighter 2010 The Final Fight. É isso aí. E nós vindo, né? É um só jogo... faltou ser The Final Fight on the Streets of Rage. Então, esse jogo é de, acho que de 1990. E era num futuro distante, né? Então eles escolheram de 2010, né? E não era de luta, né? Não, mas você jogava com o Ken, né? Era um Ken futurista, assim, era de plataforma, e ia atirando nos... Era muito bizarro o negócio. Cara, e se você olhar a capa, tipo assim, se vocês forem pesquisar na internet, vai ter escrito, vocês vão ver a capa dele, assim, tá escrito assim, State of the Art, High Resolution. Então, tipo assim, ele já era um jogo HD. Full HD. Full HD. Na época. É sensacional isso, cara. Capcom prevê no futuro. Né? Eu acho que só seria mais, tipo assim, Final Fight se fosse Street Fighter 2012. The Really Final Fight. Realmente a última, que é 2012. Aí, tipo, seria o subtítulo Apocalipse. Apocalipse. Contra os maias, né? Nossa, sensacional. Mas sabe que ano passado teve muita zoeira com esse jogo, né? Porque 2010, né? Então, sabe quando o cara coloca essas datas futuristas próximas, tá fadado ao fracasso, né? Uhum. Tá fadado. Então, ano passado... Já vimos isso várias vezes. Né? Teve muita zoeira com esse jogo. Cara, eu lembro que em 1998, eu tava lendo a Folha de São Paulo, no dia, o jornal, né? A Folha de São Paulo, no dia que o filme lá, O Exterminador do Futuro, falava que o mundo ia acabar. 97. Foi 97? Foi 97, então foi cara. Passou até no Jornal Nacional, cara. Ah, é mesmo, passou. Caramba. Mas o negócio que eu li assim era a coluna do Zé Simão. E ele tava falando assim, gente, vocês sabem por que o mundo não acabou? Porque tinha o Windows 95 instalado nos computadores da Cyberdyne. Deus todo pau. E aí tipo assim, o programa de execução, o programa de destruição do mundo executou uma operação ilegal. Finalizado por isso. O mundo não acabou que a Microsoft salvou o mundo, cara. Pode crer, né? Eles tinham hardware, né? Mas o software... O software era ruim, né, meu? Então... Nossa Senhora. E aí a Capcom chegando nos anos 90, né? 90, 95, uma era dourada, que é uma era que representa muito aqui para esses que fazem esse cast, né? Acredito. A era Super NES e Mega. Em 1990, a Capcom fez um port de Final Fight para Super NES. Vocês lembram que tinham duas versões do cartucho? Uma para jogar com o COD e outra para jogar com o Guy? Nossa, eu sabia disso não. Então. Lembro que, tipo assim, não tinham todos os personagens no mesmo cartucho. É por quê? Ah, é Capcom, né? Memória. Eles queriam vender. Não. É memória. Mas já era, eu acho que já era uma visão do que seria o DLC. Uhum. Mas é que o COD era um DLC, né? Você tinha um cartucho com Agar e com... Um é o Final Fight, o outro é o Super Final Fight. O outro é o Super Final Fight. Ou então esse negócio, eles podiam lançar na época uma versão pra Super Nintendo e outra pra Mega, cada um com um personagem exclusivo. Também, muito bom. E, pô, cara, mas Final Fight eu lembro de jogar, assim, mais na máquina, né? Não no Super NES, até por causa dessas coisas. Nos consoles eu tinha Mega e eu preferia jogar Streets of Rage. Até porque a versão do Super NES do Final Fight, ele tinha uma diferencinha pra máquina, né? A máquina era muito mais bonito, tinha muito mais personagem na tela. E também naquela época a gente, é legal, mas não é igualzinho da máquina, né? Já tinha aquelas chatices, assim. Acabava jogando Streets of Rage, que também era sensacional. No Super Nintendo eu joguei bastante Final Fight 3. Então, o 3 eu joguei bastante. Acho que tinha até o Carlos lá. Carlos? Açúcar, né? Tinha um personagem que chamava Carlos no Final Fight 3. Não, acho que tinha o Guy, tinha o Hagar, o COD e uma mulher chamada, se eu não me engano, Lucy. Ah, é? Cara, tinha um personagem brasileiro, cara, que tinha uma roupa azul. Isso, entramos em conflito agora, hein? Meu Deus. Entramos em conflito. Sério, vamos resolver, vamos ver. Vamos lá. O teste Google, da memória, Vamos fazer a pausa no podcast. Google. Final Fight 3 Characters. Eu vejo o Gaio. Nossa. Tem a versão pirata que eu achei aqui. Tem o Gaio, né? Tem o Gaio. Ah, então eu confundi com Final Fight 2. Acho que você tem razão. Ah, Carlos, ó, tô vendo aqui, eu acho que é Final Fight 1 ou 2, não é o 3, não. É, então. Tô vendo uma imagem. Mulher que você falou, eu não lembro, não. Eu lembro dos três mesmo, do... Tem uma mulher, tem uma mulherzinha, quer ver o nome dela? É Lúcia. Ah, então eu tô confundindo com dois. Então, no Final Fight 3 tinha quatro personagens, que era o Guy, o Hagar, a Lucy e o Cody. Ah, então ele voltou no 3. Ele já era bem mais legal, assim, ele era bem, mais, era bem diferente do primeiro, que ele já tinha um gráfico bem mais bonito, bem mais colorido, né? É, já era muito mais bem feito. Eu já quase derreti minha fita do Final Fight 3 de tanto jogar. Nossa, cara, então eu confundi com o 2. Eu joguei bastante o 2. O 3 eu não joguei tanto, não. Realmente é isso. Realmente o Mr. Bubbles tem razão. No 2 já tinha o Hagar, já? Cara, o 2 eu não lembro se tinha o Hagar, mas eu lembro desse cara. O prefeito já tinha dado as caras pra resolver a parada ou não? Não, eu não lembro. Boa pergunta. Não lembro. Não vou lembrar, não. Só lembro desse cara, que era o personagem que eu mais jogava, era ele. Final Fight é legal, Final Fight representa bem o que eram os beat'em ups da época, né? Que é, nossa, luta contra punks, né? Luta contra punks. É, luta contra punks. É. Cara, eu só lembro daquele filme, The Warriors, Os Selvagens da Noite. Todo bem. Pra aquele filme, pra mim, é. E beat'em up são duas coisas ali, ó. É tudo a ver. Sim. Uhum. Nada a ver com o que você falou, mas no Japão, a palavra punk tem até esse conceito de. De ser vândalo, né? Achei que eram pessoas iguais com cores diferentes. Não. Pessoas iguais com cores diferentes. No Japão, punk é vândalo. Não é, tipo, eu não sabia, não, cara. Não é alguém que curte música punk, né? Então o cara é vândalo, destruidor de coisas. É. Punk é vagabundo, né? Traduzido do inglês, né? Seria. Bom, não sei. Nos beat'em ups, punk é aquele cara que fica encostado na parede com um porrete na mão esperando você passar pra vir pro palco. Exatamente. Pode crer, eu quero saber mais nada. Não, ele fica o dia inteiro encostado na parede lá, batendo o pezinho e jogando uma faca pra cima, o canivete, sabe? Ah, é. Aí quando você aparece, ele assume uma pose de batalha, né? Os punhos assim pra cima e vem pra cima. Muitos deles ficam escondidos em garagens, né? E alguns em bueiros. É, então. Esse pulão de bueiro com impulsão maior de qualquer jogador de basquete. É muito bom. A gente tem que fazer também um dia sobre beat'em up, né? É, então. A gente fez jogos de porradinha. Né? Ah, tá. É, a gente fez. Mas, tipo assim, a gente pode fazer de novo, né? Nunca se sabe. O Mr. Bubbles nem lembra mais os sketches que já gravou. É, então. Sinceramente, eu não lembrava. Que vergonha. Mas já são muitos, né? 53, né? Tranquilo, Tem cast, gente, que eu também não vou lembrar. Eu já tô gagá, velho. Mas a gente vai continuar fazendo. E aí, continuando, né, de casts que a gente fez, esse o Mr. Bubbles vai lembrar, né? Em março de 1991, a Capcom, ela lança a máquina, né, o arcade de Street Fighter 2. E essa máquina ganhou uma versão pra Super Nintendo em 1992. Pronto, aí o Hadouken tava institucionalizado. Né? Eu falo que... Hadouken, até no trabalho hoje em dia, quando alguém fala uma coisa assim muito seca, muito direta pra outro, um olha e fala assim, Hadouken. Coisa que só existe por causa da Capcom, cara. Ah, eu já falo Combo Breaker, por exemplo. É, Combo Breaker é quando o cara vem com a réplica, né? É verdade. É, Combo Breaker, mas Combo Breaker já é um negócio mais hardcore, assim, acho que o Hadouken é mais popular. Ah, é. Permitiu até aquela belíssima canção que tá nas paradas de sucesso do YouTube, né? É, cara, mas por favor, não coloca de hipnose. É, pode deixar. Por que que você lembrou disso? Mas é influência... Ai, Capcom, olha só como é que são as coisas. O homem, ele inventa as coisas, né? Ele inventa as coisas e não sabe aonde vai dar. Então, a gente tem Street Fighter, uma pá de jogo, virou filme, sabe? Mas no filme não muito bom também. Né? E aí acontece. Era engraçado, coisas, pelo menos, né? Era engraçado. O filme era engraçado. Sabe qual é a melhor parte do filme? Quando o caminhão tava pra bater, o Zangief tava vendo pela TV, ele mandava mudar de canal. Muda o canal. Muda o canal. Cara, foi a melhor piada do filme, cara. Da hora, né? Eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso. Por isso que é tão bom fazer esse programa. Já é a segunda vez que eu faço hoje. E também... Você jogou Street Fighter 2 em 92? Eu cara. Joguei, mano. Eu joguei, mas tipo assim, joguei na máquina. Não, eu demorei um pouco pra ter o cartucho. Agora, cara, eu vou te dizer, quando eu olhei a máquina, assim, a primeira vez que eu via 6 botões, assim, eu ficava intimidado. Eu olhei e falei, nossa, cara, deve precisar de um curso e uma certificação pra jogar esse negócio, né? É muito complicado. É muito botão, né? Muito botão, velho. Nunca tinha visto jogo com tanto botão, cara. Eu olhei e falei, cara, que isso? Dá nó no dedo. Só de ver, eu não sou capaz. É tão complexo quanto tocar uma guitarra, sabe? Quanto, sei lá, o quê. Não é fogo. E no Super NES, né? Pô, a versão ficou legalzinha do Super NES. Lembro que a gente comparava aquela época, tudo. Joguei até furar. Eu adorava. A única coisa que eu sentia falta na versão do Super NES era aquelas vozes distorcidas que tinha no arcade. Porque eu acho que o arcade, ele tem aquela... aquela coisa de ter aquele som muito, muito ruim, sabe? A saída de áudio da máquina é esquisita. Ah, mas é. Do Super Nintendo também era ruim. Era ruim. Mas não é igual. Não sei. Isso que é pior ainda. É um negócio, não sei, é vintage, sabe? Tem é um som esquisito que sai, esse meio grave, distorcido no... Porque então, no Super Nintendo o áudio vai ser da sua TV, né? Sei lá, não é igual. Ah, cara, o que eu sinto falta do arcade, assim, é aquele barulho da porrada ser aquela chicotada. Sei. Nossa, mas se acertar um soco com o botão forte, assim, aqui, só falar de gancho, faz um barulho no arcade que no Super NES não fazia de jeito nenhum o som, não era daquele não jeito. Faz. Tipo, o Shoryuken sai todo distorcido no arcade. É. Sai Shoryuken, a voz sai toda, sabe, fora de tempo, distorcida, é muito engraçado. Sabe o que eu acho, cara? É igual você comer aquele espetinho na rua, sacou? Tipo assim, você faz em casa o espetinho limpinho, não tem o mesmo gosto. É. Agora você pega na rua aquele com a sujeirinha, cara, é uma delícia aquele negócio. Ah, é, o churrasco grego, né, velho? Não tem churrasco igual. Churrasco grego, espetinho de gato e por aí vai. Ah, é. Mas continuando, né, a série, em 1993 chega o Super NES Breath of Fire. Desse eu não vou poder falar, mas o Mr. Bubbles vai poder falar, porque eu não era jogador, não sou um jogador de RPGs. Estou errado, Mr. Bubbles? Não, assim, é engraçado, eu gosto bastante de RPG, mas a série Breath of Fire nunca acompanhei. Nunca acompanhou? Nunca, ah, que legal, que falha técnica. Quem nunca jogou Breath of Fire? Mas eu sei que é um jogo importantíssimo, cara. Nunca acompanhei. Ninguém jogou, hein? Não, é. Quando você tem as máquinas de fliperama dentro do bar, sempre tem um Breath of Fire lá por em volta, né? Sempre tem. É isso. Essa época o único... O único bafo de fogo era quando eu jogava kickoff mesmo, né? Aí eu tinha. Nossa. Mas eu não acompanhei, é um defeito meu de como... Assim, eu gosto de RPG, tô longe de ser um grande conhecedor, mas essa série eu nunca acompanhei. Esse cast tá revelador, né? Várias falhas no nosso background de gamer, né? Tipo assim, nosso portfólio, né? Mas eu sei que tem um fã do Breath of Fire que acompanha a gente, inclusive ele até já me cobrou isso, que eu andei falando mal de Breath of Fire, ele me corrigiu. Tem alguém... É um que eu lembro que eu li uma vez, ele falou que Breath of Fire é um dos melhores de RPG. Isso, eu tinha falado que eu não gostei e tal, né? Até eu perguntei pra você se era mesmo pra tudo isso, e você falou que acho que não. É, aí vai do gosto, né? Mas tem bastante fã da série, né? Tem bastante fã. Lógico que não se compara com os outros, mas tem bastante fã. Por isso nós listamos aqui como os jogos importantes da Capcom, né? Nessa era, tá? E em 94 ela lançou mais um arcade. Cara, eu acho que esse jogo, ele prometeu tanto, cara. Eu acho que ele entregou, mas aí já tava meio saturado o mercado de jogo de luta. Que foi o Darkstalkers em 1994, cara. Também, né, o ano que saiu The King of Fighters 94. Eu vou falar o quê, né? Tinha muito jogo de luta mesmo no mercado naquela época. Mas eu gostei da ideia, assim, deles fazerem com personagens de estilo Halloween. Assim, eu chamo de personagens de estilo Halloween. Vampiro, bruxa. Tinha a Morgan que ficou famosa, né? Personagem que depois ela acaba com usou bastante nos jogos versus da série. Bom, entre os principais jogos que a gente pode listar aqui é Breath of Fire, né? Que a gente já falou. Conhecemos, né? Então. Eu tenho uma menção. Bom, mas isso eu falo no final. É uma menção honrosa de NES, que a gente acabou não citando. Mas eu vou citar aqui. É o Bionic Commando, né? Que é um jogo que tem. Já saiu a segunda versão pra Live Arcade e PSN. E a Capcom até tentou fazer um 3D aí. A Green fez uma versão 3D, mas não fez muito sucesso. Mas também é uma série que foi criada pela Capcom, o Bionic Commando. Esse daqui, né? Da época do Super NES, eu joguei bastante. né? É, eu acho também uma máquina animal, essa máquina, o Capitão Comando. Quem lembra desse? Ah, com certeza, cara. Cara, esse tinha um bebê é quatro jogadores, um robô, cara. É, tinha uma múmia, ninja. Uma múmia. A múmia ninja era o mais legal, cara. Cortava todo mundo. Tinha sangue ainda nessa máquina. É, cara, legal era a versão da máquina, né? Porque a versão do NES... Tanto que até, né, cai nessa mesma tempo, eu não sei se nem olhei na pauta direito, mas era a mesma coisa do Punisher, cara, que era bem louco na máquina. O Punisher tinha revólver, cara, dava pra usar carabina. Mas no Mega eles tiraram uma porrada de coisa. É. Mas, cara, Capitão Comando era foda, eu achava da hora o final, que ele ficava só mexendo a boca assim, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, Capitão Comando. Comando, e quando você colocava a ficha, pode crer. Comando, nossa, é animal. Esse tinha um amigo que jogou muito, cara, esse jogo, Demon's Crest. Também foi um grande clássico. Demon's Crest é um jogo muito da hora do Super Nintendo. É, você jogava com aquele demônio vermelho, né? Isso, nossa, tinha um amigo que furou. O mesmo amigo que adora jogar Tomb Raider e Halo, cara, é um dos grandes clássicos que ele jogou no Super NES, foi Demon's Crest. Ele passou um tempão, eu falo que ficou internado, assim, ficou meses só jogando isso. Era legal mesmo esse cartucho. Outro muito importante é aquele Disney's Aladdin. Pô, Aladdin. Esses jogos da Disney feitos pela Capcom ficavam muito bons, hein? Oh, onde eles esse jogo do Super Nintendo do Aladdin era muito da hora. Nossa, eu joguei esse jogo até. Putz, meu Super Nintendo ficou até amarelo. Pô. Era muito bom. Apesar que eu acho que a versão do Mega era melhor. Já chegou a ver a versão do Mega? Não. Eu acho que era mais legal. Do PC era mais legal. Eu pelo menos acho. Uhum. Eu não joguei. Pô, mas puta, eu adorava Aladdin. Só não gostava daquela fase terrível do tapete. Que eu não sei por que esses jogos de plataforma antigamente eles tinham a mania de colocar uma fase diferente. Assim. Eu sou da seguinte opinião: se você faz um jogo, por exemplo, Aladdin é um jogo de plataforma. Então você tem que ser bom em plataforma. Se você vai colocar uma fase diferente, por exemplo, que é uma corrida, você não pode fazer ela muito difícil. Porque senão você quebra a jogabilidade do... Ah, mas é que às vezes dá certo, né? Ver Donkey Kong colocou a fase da mina. Lá funciona. Não, assim, mas a fase da mina... beleza, você vai com o carrinho. É diabolicamente difícil aqui. Não, mas ela não foge muito ainda do conceito de pular e de buraco, né? Então, eu falo assim, por exemplo, você joga um jogo, vai, o Aladdin, aí ele coloca uma corrida num tapete, é muito diferente do que você... Tá, vamos mudar então, a mina não, o foguete. Ah, o foguete já é um pouco diferente. Mas o Donkey Kong é um jogo todo difícil, né? Ele não faz só uma parte difícil, faz tudo difícil. É um jogo difícil. Vocês entenderam você não gostava da fase do tapete, é isso, né? Opinião pessoal sua e não tem causa nenhuma, motivo nenhum. Você não gostava da fase do tapete. Não, o motivo é que ela era difícil demais. Era isso. Outros jogos que a gente pode citar aqui é o Goof Troop. Nossa, esse é adorava. Legal. Esse é legal pra caramba. Adorava. É, terminei ele várias vezes. Ele era um puzzle. E era difícil. Você jogava com pateta, né? E era só chutando bloquinho, lembra, Raid? Você chutava uns bloquinhos pra cima e pra baixo pra poder colocar eles na marcação certa. Eu sempre gostei de puzzle e esse, por como tinha os personagens da Disney, nossa, eu adorava. Apesar de ser pequeno, né? Pequeno, mas eu acho que a dificuldade dele compensava. É, ele não era tão grande, mas assim, ele não era difícil. Grande depois que você já sabia resolver os puzzles, porque senão. Então, jogar a primeira vez era embaçado. Era muito difícil, e era difícil pra criança, né, esse jogo. Era desafiante. Todos os jogos daquela época eu acho muito desafiantes. Eu joguei esse aí num cartucho também... que era engraçado, porque era um cartucho com 4 jogos, aí pra você trocar tinha da reset. Super Nintendo isso. E quanto jogo de plataforma bom, né? Nossa. Qualidade era o FPS da época, né? É o FPS da época. O outro aqui pra citar, o The Magical Quest Starring Mickey Mouse. Também é bem essa legal. Época. Aí o próximo que a gente pode citar, né, importante da Capcom Super NES, Mega Man X, apenas isso, né? Cara, nem precisa comentar, né? Nem precisa. Mais um outro jogo pouco importante da Capcom também para Super NES e Mega depois, o Street Fighter e Super Street Fighter 2, né? Street Fighter 2 e Super Street Fighter 2, pouquíssimo conhecido, né? O Toy Story e um jogo que era legal, cara. Eu lembro desse jogo, X-Men Mutante Apocalipse, cara. Era bacana. Esse eu tinha o cartucho. Fala aí dele pra gente, Aide. Nossa, o que eu acho mais legal desse jogo era a música. A música era muito da hora, que era tudo na guitarra, assim, era muito bem feito pro Super Nintendo. Esse era um do X-Men, que ele era meio sombrio, assim. Se bem que X-Men tem um mundo meio sombrio, né? As fases eram meio escuras, um clima meio pesado, assim. Era escuro. É um que você jogava com o Ciclopes, o Wolverine... A Psylocke, né? A Psylocke, o Fera e o Gambit. Tá, lembro. Putz, aí cada um tinha uma fase diferente, e aí ia mudando pra você escolhendo eles. Só tinha aquela também, né? Difícil... Era bem difícil. Mas todo jogo naquela época era difícil. Era aquele que você já ligava o console, você já tava jogando? Não, esse aí... Acho que esse aí só tem pro Mega. É, que era uma fase no gelo, né? É, então. Esse é do Mega. Do Mega não era tão legal quanto o Super NES, eu acho. O Mutant Apocalypse acho que era mais legal mesmo. É, então. Mas, amarrando aí essa era de 16-bits, qual o jogo preferido de vocês da Capcom? Ou os jogos preferidos da Capcom da era 16-bits, Mr. Bubbles? Puta, essa é complicada, hein? Porque essa tinha muito jogo bom, mas acho que o que eu mais joguei mesmo aqui foi o Final Fight, né? Como eu já falei. O Mega Man X, que, putz, joguei até dizer chega. E o Street Fighter. É, pra mim é o Street Fighter, assim. Roubou minha vida. Roubou minha vida, Street Fighter. Raid? Olha, eu joguei muito, muito Street Fighter nessa época. Eu acho que eu coloco ele como primeiro. E eu joguei bastante também Toy Story. Eu gostava bastante daquele jogo. Ele tinha um gráfico bem bonito pra época, né? Era meio 3D, assim. Ah, é, bem lembrado. Cara, mais um jogo da Disney, né? Que a Disney sabe só pôr na mão certa, né? Capcom deve ter ganho pouco dinheiro com a Disney também, viu? Oh. E vice-versa. Homem Mal. Ah, cara, meu, como eu só tive o Mega Drive, cara, eu fico em Street Fighter 2 também, cara. Street Fighter 2. Mas, meu, um dos fodinhas que eu mais acho, assim, é o Street Fighter 2, o Punch, que eu gostava de jogar no arcade, e o Strider, cara. Strider também achava legal. Bom pra caramba, velho. Bem bacana. Ótima época essa dos 16-bits da Capcom. E continuando, né, de 95 a 2000, vivemos a era PlayStation, né? Em 94, o Street Fighter ele fica tão famoso que ganha um filme, né? Que a gente adora, né? Já falamos em outros casts, né? O Van Damme com o Raul Julia, né? Tanto que o Raul Julia morreu, né? Depois do filme. Não, isso foi humor. Desgosto. Não. E desgosto. É. Será que foi? Não sei, tá? Tô tosco em matéria de humor hoje, hein? E também é lançado um tempo depois, né? Em 95, ano depois, eles lançam uma série chamada Street Fighter 2 Victory, né? Essa série que eu me lembro era legal. É, eu acho que o que era legal dessa parte aí é só longa-metragem mesmo. Essa série fez bastante sucesso aqui no Brasil, né? Era aquele que era um anime, né? Que passava no SBT de sábado de manhã. Vamos em Encontro do Mais Forte? Isso. Era esse mesmo. Que era o que eu falava achava, isso, né? Achava bem louco, cara. Mas ele era muito zoado, assim, a história, né? Não tinha nada a ver. Ela não tinha nada a ver com a história original, mas era legal. Jogo de luta, você não tem que discutir história, cara. Eu acho que, tipo, se você pegaram ali o clima, uns personagens e montaram um negócio que fez mais sentido do que a porcaria do filme. Ah, é, com certeza. Pô, eu lembro até hoje o episódio que o Gaio dá um pau no Ken no Ryu, né? É, então. Pô, muito legal esse episódio. Apesar de eu odiar o Gaio, eu sempre odiei, mas gostava bastante. Ele era apelão com você na máquina, ou sempre pegavam ele e te matavam com ele fazendo aquele negócio de agarrar, da quebra-costela? Não, eu gosto bastante dele no Street Fighter 2, eu não gosto dele agora no Street Fighter 4. Ah, é? Acho ele muito retranqueiro, não gosto. É, mas é mesmo, o Gaio sempre foi, isso eu concordo. Tá? E em 95, ela deu uma reformulada, né, ela fez a série Street Fighter Alpha, né? Então, aqui onde os personagens apareciam novinhos, digamos assim, Street Fighter Alpha é a malhação. É o teenager, né? Pô, mas é muito louca a série Alpha, né? Eu gosto bastante da série Alpha. O gráfico era diferente, né? Porra, bem muito melhor. Diferente. É bem mais da hora, nossa. É. Eu jogo até hoje Street Fighter 03, que é o Alpha, né? O 03 é o Alpha 3, né? É, então Alpha é o 0 e Alpha, né? É o mesmo, né? É, 0 no Japão, Alpha no Ocidente. Pô, muito da... Eu lembro que o Alpha 2, ele saiu pra Super Nintendo. Saiu e uma versão assim até que bem fiel, viu? Era muito parecido. Sabia que tinha loading esse cartucho? Tinha, era rápido, eram uns 2 segundos, era rápido, assim, mas tinha. Mas tinha. Ele vinha com um chip especial, né, pra poder rodar. É, deram um trampo pra fazer rodar no Super NES, mas foi uma coisa bacana, assim, porque... Nossa, a Capcom deve ter ganhado muito dinheiro com o Super NES, imagina. Nossa, eu rodei muito atrás desse cartucho pra comprar, nunca achei. Ah, eu peguei esse cartucho já, pra Super Nintendo. Você tinha ele? Não, eu tinha alugado só, ah, né? Tá. Não, alugado já vi, eu queria comprar ele, né? Ah, devia mas ser caríssimo, hein? É, então não achei, não achava. É difícil achar. Acho que ele devia ser mais caro do que comprar a versão em CD pro PlayStation ou pro Saturno. Ah, sim. É, com certeza. É, porque cartucho era mais caro. É, nossa, o Palus devia ter a versão em Saturno. É, com certeza. É. Mas, tipo assim, você vê, a Capcom tava tentando reformular os jogos de luta, né? Que eu acho que ela viu que tava meio que descendo ladeira, né? Aquela época tava saturado o mercado. E aí passou a arriscar em algumas séries, né? E ela lançou em 1996 um jogo chamado Biohazard para PlayStation, estabelecendo um gênero que a gente chama de Survival Horror e vendendo horrores, né? Então eu lembro da primeira vez que me falaram de Biohazard, que eu falei, ah, não, um jogo que dá medo de jogar, tem sangue. Eu falei, sangue poligonal? Como é que é isso? Isso aqui, meu amigo trouxe, cara. Nossa, não esqueço até hoje. Não esqueça aquele jogo, aquela cena do cachorro pulando a janela e aquele susto estão eternizados na minha mente. É um dos grandes momentos assim da Capcom, né? Duas séries assim pouco importantes para o planeta do videogame. Os jogos de luta e os jogos de survival horror, assim, a gente pode dizer que a Capcom fez acontecer. Dois gêneros de jogo que eu acho que a Capcom fez acontecer. Verdade. E continuando essa linha de tentar inovar nos jogos de luta, eles lançaram em 96 o crossover, X-Men vs Street Fighter, e que agradou bastante gente. Eu acho que foi, eu não lembro de outro crossover de jogo antes disso, vocês lembram? De cruzamento de séries, assim? Deixa eu pensar. Antes? Eu lembro que teve... King of Fighters pode ser considerado um crossover. É, pode ser considerado um crossover. Era só personagens da SNK, que eram dois universos completamente distintos. É, então isso que eu ia falar. Que o Marvel vs. a King of Fighters eram todos ali personagens do mesmo estilo de jogo. Mas o Capcom vs. Street Fighter vs. X-Men. São dois mundos diferentes. É o Clash of Two Worlds, né? É, exatamente. Lembro que tinha o X-Men Children of the Atom, que foi o primeiro jogo do X-Men. Uhum. Né? E aí depois veio o X-Men vs Street Fighter. E eu lembro que esse jogo fez sucesso, cara, em máquina, viu? Ah, é. Pô, muito. Esse fez muito sucesso aqui no Bar de São Antônio, viu? Eita, seu Antônio aí vendeu ficha rodo, hein? Seu Antônio faturou muita grana nessa época. O pessoal ficava fascinado com aqueles Hadouken torrente, sabe, cachoeira. Uhum. E aí o Hadouken passou, o normal passou a ser do tamanho do, sei lá, do tamanho do personagem. E o especial passou a ser uma cachoeira de magia, assim. Era tudo exagerado e aquele gráfico bem, bem cartoon, né? Bem desenhado, assim. Pô, ficou muito legal. Eles pegaram aquele design dos personagens do Street Fighter da série Alpha. É, o engraçado é nesse jogo que o gameplay, ele é mais puxado pro jogo do X-Men, né? O jogo do X-Men, em vez de ser do Street Fighter. Que é o que fazia até mais sucesso, né? É, eles fizeram parecido com aquele Marvel... Tinha um jogo dos mutantes da Marvel, né? Que era só Marvel, que tinha então, um Black Heart. Então, o X-Men é... O Lula acabou de falar, o... É o Children of the Atom. Isso, é. Mas era X-Men, X-Men o nome Children. Ou era, ou era eu Marvel acho que era... Heroes? Não, X-Men Children of the Atom. É esse? Exatamente esse. Que tinha o Colossus, né? Tinha pro Saturno esse jogo, tinha o Colossus, então. Tinha pro Saturno esse jogo. Todo mundo jogava com o Wolverine. Juggernaut, é. Juggernaut, exatamente. Shuma Gorá. Sentinela não tinha, não. Tinha nesse do X-Men. Ah, tinha no do X-Men? É. Ah, tá. Isso eu não lembro, não. Pô, eu lembro que era legal você formar essas duplas de X-Men com um do Street Fighter, né? Cyclops e Ryu, clássico. É, Cyclops e Ryu, que era os heróis, né? Você pegava, misturava, tipo, o Juggernaut com o Zangief, que era os grandões. Pô, era... Bison e o Magneto. É, Bison e o Magneto. Era legal fazer essas duplas, assim, de... Engraçado que lá no Bar do São Antônio, só a máquina, a ficha durava 10 minutos, não era por crédito. Não sei se vocês chegaram a jogar arcade desse tipo. No Bar do São Antônio? Normalmente tinha um Super NES dentro, né, esses aí, não tinha? Então, eu não sei como funcionava, mas assim, você colocava uma ficha e aí começava um marcador, 10 minutos. Uhum. Não era por arcade. Eu lembro que era engraçado que era o tempo necessário pra você fazer, você tinha que fazer usar duas fichas pra fazer final. Funcionava o esquema da linha? No Bar de São Antônio já era mais difícil, né? Porque ele era bem na frente dele, então não dava pra fazer isso, não. Putz, embaçado, seu Antônio. Não dá. Finado, inclusive. Seu Antônio. que não nos ouça. Acho que não vai ouvir, não. Não vai ouvir, não, né? Vamos lá. Em 97, né, um ano depois, ela, eu lembro daquela da placa, né? Fizeram propaganda da placa, CPS3, né? Que lançaram Street Fighter 3. Que foi um ótimo jogo, mas não conseguiu agradar tanto os fãs, porque eles tiveram mudanças muito radicais, assim, nos personagens. Né? Então, mas eu lembro que eu joguei pouco, cara, porque era CPS3. Não teve, assim, não lembro de ter tido na época tantas conversões para consoles, assim. Não lembro que o pessoal falava que não dava para fazer, que era muito quadro, não sei o quê. Ele foi sair lá pra Dreamcast, não foi? É, ele foi sair só lá pra Dreamcast, cara. E na época a gente ainda tinha PlayStation, então não saiu pra Nintendo 64 também. Então eu acho que teve isso também e ele alcançou menos fãs por causa da mudança de tecnologia. É o que eu tenho a dizer desse jogo da Capcom. Eu acho que não foi nem só tanta mudança de tecnologia, eu acho que eles mudaram demais a série mesmo, viu? É. Muita novidade de uma vez só, né? Lembra que a gente falou no cast? Tinha vários personagens carismáticos lá. Aí pega, tira todos eles, coloca tudo uns caras toscos lá. Um cara colorido, um que não tem braço. Não, o pior personagem da série Street Fighter de todos os tempos. Aquele, puta, eu fiz maior drama, agora não vou saber o nome do cara. É o Ororo. Ororo. É, ah, você já falou isso no cast de Street Fighter. Puta merda, já falei isso, é esse mesmo. E ele, na história, ele é um dos mais poderosos. Ah, é? Isso que me indigna, é. É porque ele concentra toda a força do braço só? Não, ele é tão poderoso que ele amarra um braço só pra poder não matar o adversário. Ah, caramba. Caramba. Ele é o substituto do... Ele é brasileiro, né? Ele é brasileiro. Ah, é lógico, né? Porque... Nossa, sim. E ele é substituto. É que se ele soltar o outro braço, ele bate a carteira do outro jogador. Ah, sensacional. Tinha que ter. Então, mas assim, o problema foi mais os personagens, acho que mesmo. Ficou diferente demais, assim. Muito diferente. Mas ela continuou, né, nessa linha de jogos de luta. E aí, bom, em 98 ela lançou Marvel vs. Capcom, Clash of Super Heroes. O mais bem sucedido crossover de luta ever. Eu concordo. Mas eu não sei, hein. Ele é mais bem sucedido em quê? Em venda, em popularidade? Eu acho que é popular, cara. Eu acho que é popular. Assim, principalmente o 2. Tem campeonato até hoje, né? Agora tem o 3, né? Mas... É. E demorou pra sair. Nossa, o 2... Demorou 10 anos, né? 10 anos. É. Não, e a série Marvel vs. Capcom, com certeza, é a que fez mais sucesso, né? Ah, eu também acho. Até porque tem um... Ah, é porque saiu o 2, né? Então... Saiu o 3, né? É que tinha maior quantidade de personagens dos dois lados legais, né, cara? Então, o universo Marvel é muito rico também. Foram dois universos bem bacanas que eles escolheram. E continuando, ainda em 99, pro PlayStation, eles lançaram o Dino Crisis, que era um clone, assim, do Resident Evil com dinossauros, né? Usava a mesma engine e tudo. E é um jogo que teve ótimas vendas. Cara, eu lembro de Dino Crisis, cara. Eu não cheguei a terminar, mas é legal, cara. É legal, eu lembro do... Pô, eu joguei o 2 e era muito legal. É, eu lembro que ele tinha até uma... Ele tinha uma evolução gráfica em comparação ao Resident, né? Ele já era mais moderno. Uhum, quando eu falo em Dino Crisis, eu não consigo não lembrar daquele do Ryu, naquele cast falando do Gigantossauro lá. Ah, é. Você lembra como era o nome? Era alguma coisa assim mesmo, Gigantossauro. Mas é um jogo que até hoje não teve continuação, né? Uma série esquecida aí que o pessoal pede. De vez em quando o pessoal levanta os panos. E aí, eu tinha um pôster dessa da personagem principal no meu quarto. Que eu até esqueci o nome dela já. É, mas o primeiro era todo em real time, né? Não era com cenário pré-renderizado, não. O 2 já era pré-renderizado. É. Mas era real time. E a gente pode citar aí entre os principais jogos daquela época, né? Os Resident Evil, né? 1, 2 e 3. Né? Os X-Men vs Street Fighter. Darkstalkers, o Dino Crisis, que a gente acabou de falar. O Marvel vs. Capcom e toda a série Alpha, né? Quais foram os favoritos da Capcom de vocês aí, homem mal? Dessa era aí que eu sei que você não jogou muito, você não gostou tanto da era PlayStation, assim. Mas você tem algum jogo favorito da Capcom dessa época? Capcom? Cara, meu, dessa época, só os de luta mesmo, velho. Acho que eu não joguei. Luta, tô, né? tentando resgatar aqui nessa época, cara. Meu, alguma coisa da Capcom, acho que nada me vem à cabeça agora. Fora a série Alpha, a Marvel vs. Capcom, Marvel vs. Capcom e o X-Men vs. Street Fighter. Fora isso, Raid. Nada. Então é difícil escolher, né? Mas é difícil, eu acho, né? Que o que eu joguei muito nessa época foi Resident Evil 2. Eu acho que é o sei lá, é até arriscado falar isso, mas eu acho que é o melhor Resident até hoje. Eu sei que você não concorda, mas... E... Não, a gente discute isso mais pra frente. E o Street Fighter Alpha 3 eu joguei muito também. Uhum. Mr. Bubbles? É, os de luta, né? Todos que é assim. Acho que de luta todo mundo acaba jogando mais porque... É, de luta sempre joga várias partidas, né? Então você acaba jogando durante a geração inteira. Mas eu joguei muito Resident Evil 2 e 3, assim. Foi os jogos da Capcom que eu acho que eu até mais joguei até hoje. Resident Evil 2 e o 3. Eu lembro que tinha tardes que eu fazia, sei lá, final duas, três vezes no Resident 3. Jogou mais que Resident Fighter? Ah, não, assim, tirando os jogos de luta, porque jogos de luta você joga assim durante a geração inteira, né? Você passa a geração inteira jogando aquele jogo. Então você acaba jogando mais. Mas um jogo que tem um single player, né? Single play. Eu joguei bastante Resident Evil 3, demais até. Eu lembro que eu sentava com uns amigos, às vezes a gente fazia campeonato de quem terminava em menos tempo. A gente sentava, via um outro terminando, dava uma horinha e pouco. Uma horinha e pouco é exagero. Mas a gente ficava, sabe, pegava três pessoas e via quem terminava em menos tempo. Era bem legal, né? Show de bola. É, o meu também, tipo assim, Resident Evil 2, né? Eu vou dizer que eu acho que foi o melhor Resident Evil daquela época, né? O primeiro crossover Marvel vs Capcom, né? O Clash of Super Heroes e a série Alpha. Mas foi mais uma geração espetacular da Capcom, né? Em outros jogos. Essa foi a, digamos assim, a era PlayStation 1 na Capcom. E continuando a nossa cronologia do tempo, né, chegamos ao ano 2000, né, a era aí que a gente classifica de 2000 a 2005, a era PlayStation 2. Né? É, em 2000, como os crossovers estavam em alta, né, ela resolveu lançar o crossover Capcom vs SNK Millennium Fight. Eu lembro de jogar esse jogo para Dreamcast. Vocês lembram? Eu joguei ele no Dreamcast, cara. Eu gostei. Não me empolguei tanto quanto os outros, mas eu achei um ótimo jogo. Eu adorava, eu achava muito legal. Inclusive a versão do Dreamcast era bem mais legal do que a versão do PlayStation 2, ah, né? Ah, sim, era praticamente não, a PlayStation máquina, 1. Né? Isso, desculpa, PlayStation 1. Que infelizmente foi a que eu joguei. É, não, eu achava show de bola aquela versão. Ah, muito legal, eu lembro que eu gostava bastante de jogar com o Rugal. Uhum. Tinha o Rugal nessa época. Engraçado como eles conseguiram fazer essa batalha que o pessoal já queria há muito tempo e parecia uma coisa muito distante, né? Parecia, por exemplo, um Sonic versus Mario. É, mas sabe o que eu acho? Eu acho que a SNK já tava mal das pernas em 2000, né, cara? E aí, tipo assim, meu, paga a licença, faz o jogo. É, tem dinheiro pra pagar. A licença já não era mais tão cara, né? Porque as empresas não disputavam mais, né? Os jogos de luta não eram mais a menina dos olhos da empresa, né? É, já, essa época não fazia tanto sucesso. Acho que o jogo de luta tava meio, meio caído. Tava no limbo, assim, né? É. Acho que jogo 2D não fazia muito sucesso em geral. 2D não fazia. É. Você vê, tanto que em 2001 a Capcom lança Onimusha, né? Foi o primeiro jogo a bater 1 milhão de cópias pra PlayStation 2. Ou seja, o primeiro million seller do PlayStation 2 foi o Onimusha, da Capcom. Cara, eu lembro daquela CG, não do Onimusha 1, mas do Onimusha 2, cara. Aliás, todos os Onimusha, eles tinham umas CGs lindas, cara. Eles, mais ou menos naquela fórmula do Resident Evil, né? Só que era um jogo assim, digamos assim, um jogo com uma história de ninjas clássicos, né? Acho que era samurais, medieval, né? Ah, o samurai, essas coisas. Ele tinha... Era bastante baseado nas histórias do Japão feudal, né? Inclusive tinha o inimigo, o Nobunaga Oda, foi um imperador. Bom, agora eu posso estar correndo isso de falar besteira, mas não sei se é imperador a palavra certa. Eu acho que ele era um senhor feudal mesmo do Japão. Na história. Na época medieval. É, ele foi mesmo um senhor feudal, assim. Então eles misturam bastante da história verdadeira do Japão, né? Com a fantasia dos demônios e tal, e dos samurais. Eu gostava bastante de Onimusha também, as CGs que você falou, eu lembro que no Onimusha 3 ele vinha até um extra, que ele mostrava como os caras gravaram com motion capture, né, aquela sequência inicial que ele pula do avião e tal, eles contrataram o melhor espadachim do Japão, bem legal. Caramba. Ah, e até um time chamado Robot que eles contratavam pra fazer, não era? Por exemplo, CG by Robot, eu lembro que aparecia isso. É, jogo. Exato. E ainda em 2001, ela lançou duas séries, né? Ela lançou duas séries, assim, que Onimusha hoje ela não tá usando, né? O nome que ela não tá usando tanto. Mas lançou também uma outra série que fez bastante sucesso, que foi o Devil May Cry, né? Que originalmente deveria ter sido um Resident Evil, né? Digamos assim, ele era um refúgio de Resident Evil que virou uma série própria, né? E, cara, eu lembro que, tipo assim, foi um dos primeiros jogos, eu vi... quando a primeira vez que eu bati um olho, tive chance de jogar um PlayStation 2, eu joguei três jogos. Eu joguei Gran Turismo, que eu achei muito bonito, mas só muito bonito na época, né? O Gran Turismo 3. Joguei Devil May Cry e joguei Ico. Foi o meu primeiro contato com o PlayStation 2. Né? Pegou só clássico, hein? Nossa senhora, só jogo ruim, né? Boa. Eu lembro, o meu primeiro contato com o PlayStation 2 foi o jogo do Spider-Man, o filme. Então, nossa. Tem uma diferença aí. Tem uma diferença, hein? É, tem uma diferença. PlayStation 2 deu uma arrebatada, assim, logo de cara em mim, né? Assim, deu um murro na boca já, né? No nocaute. Play 2, assim, eu joguei 6 jogos, foram muito, cara. Nossa. Foram muito mesmo, que eu comprei o PlayStation 2 bem no finalzinho da geração, por causa de RE4. Uhum. Então. E falando de Resident Evil, né, em 2004, o filme, o Resident Evil Apocalipse, arrecadou mais de 100 milhões de dólares ao redor do mundo. Apesar de a gente falar que os filmes não são tudo lá, essas coisas, os caras estão ganhando dinheiro, né? Mas ainda em 2001, olha só, olha que ano a Capcom aprontou em 2001. Ela lançou Onimusha, que foi o primeiro million seller, lançou Devil May Cry, que foi bem mais que million seller, né? E aí ela ainda lançou Phoenix Wright pra Game Boy Advance, que cria um novo estilo de games. Esse homem mau, você tem alguma objeção contra isso? Phoenix Wright já tinha no Game Boy, já cara? Já tinha no Game Boy, cara. Caramba. Em 2001. Eu só conheci no DS, cara. Uhum. E no 3DS, né, o mundo vai acabar, hein? Phoenix Wright versus Professor Layton, é isso? Puta, esse vai ser show de bola. Nossa senhora, mano. Vai ser o melhor jogo dos portáteis. Eu também acho, tem tudo pra ser. Caramba, é tão bom assim, eu nunca vi nenhum dos dois jogos. Ô, professor Layton, eu gosto muito, velho. Inclusive, eu recomendo pra quem gosta, tem os filmes do Professor Layton pra baixar Layton? Em anime. É muito legal. Professor Layton. Professor Layton, é bem legal o filme dele, inclusive. Cara, eu acho aquelas histórias que vão contando, a forma, o jeito que o storytelling, né? A forma como vai sendo contada a história no Professor Layton, naqueles jogos 10, eu acho muito envolvente, cara. Eu acho muito, muito envolvente mesmo, assim. Porque ele não é só um jogo de puzzle, né? Aquela investigação, aquele clima meio assim. As músicas. Sherlock Holmes, as músicas de mistério. Eu acho muito ferrado. E com o Phoenix Wright, cara, pô, quem sacou isso, cara? Sem objection, esse jogo vai vender horrores, eu acho, né? E, cara, o legal do Phoenix Wright, que tem um outro jogo, também da Capcom, baseado no Phoenix Wright, que saiu pra Play 2 e PSP, que é o... Alguém já viu o desenho do... Conhece o desenho do Homem-Pássaro, do Harvey Birdman? Não. Cara, vocês nunca assistiram o Homem-Pássaro? Não. O desenho do... Da. Que passava bastante da Adult Swim lá. Eu sei quem é, mas eu não assisti, não. Eu acho que eu sei o que você tá falando, não tô conseguindo associar, porque muita coisa. Então, é porque. Então dei uma procurada aí, procurem assistir esse desenho, que é muito bom. Ele é um herói da Hanna-Barbera, que é o Homem-Pássaro, que ele desiste de ser super-herói e vira advogado. E a mesma equipe que fez o Phoenix Wright auxiliou essa equipe da Capcom a fazer um jogo no mesmo molde desse desenho de comédia. Cara, não fez muito sucesso, mas o jogo é muito bom. É muito, muito, muito bom. Até recomendo a versão do PSP, que é, putz, é show de bola demais. E é a mesma coisa do Phoenix Wright, só que com comédia. Ah, da hora. A gente coloca o link, né, pra quem quiser conhecer. Cara, o Homem-Pássaro é bem famoso, acho que só vocês mesmo não conhecem. Cara, o desenho é muito bom, cara. Sem contar as séries clássicas, né? Em 2005, a Capcom ela lança Sengoku Basara para PlayStation 2, que também é outro jogo que agradou muito pelas inovações. Eu não sei se vocês jogaram. Eu odeio esse jogo. Eu não tenho muito contato, cara. Por que você odeia o jogo? É aquele jogo que você vai com o cara destroçando centenas de inimigos, né? Eu não sei, eu nunca gostei desse estilo de jogo, assim, eu acho, sei lá... Não, cientista? Não, mas assim, não é que o jogo é ruim. Eu particularmente não gosto, né? Eu acho ele, pelo menos os que eu joguei, eu achei feio, sem graça, não sei. Não gostei. Não tem atrativo. Achei que ele, diferente de um God of War que você mata muitos inimigos, mas você tem um diferencial na jogabilidade, você, nesse que eu tô falando, você mata centenas mesmo. Em cada missão você deve matar uns 2.000 literalmente. Inimigos. Literalmente. É incrível. E fazendo a lista aqui dos principais jogos da Capcom, né, que a gente pode citar dessa época aí, fazendo um catadão, a gente tem a série Devil May Cry, que compreende 3 jogos, né? Mais uma das duas versões de Devil May Cry 3, né? Digamos assim, vão ser 4 jogos. Marvel vs. Capcom 2, né? Okami, que a gente já falou em outros casts, né? Elegemos como os jogos mais importantes da década. A série Onimusha, né? O Onimusha Warlords também. Resident Evil Code Verônica, que eu furei de jogar no Dreamcast. Resident Evil 4, que até a gente comentou atrás. Eu acho que, tipo assim, Resident Evil 4, cara, muita gente não gosta porque mudou os estilos da série, mas uma coisa importante. Resident Evil 4, cara, ele ficou como até sair Resident Evil 5, era o jogo mais bem sucedido comercialmente da série. E uma coisa não alcançada por nenhum outro Resident Evil, ele ficou durante um bom tempo no top lá da IGN como o melhor jogo de todos os tempos. Né? Então, até tem uma brincadeira. Eu lembro que quando os caras listaram a premiação do game do ano, de decepções do ano que saiu Resident Evil 5, tava lá listado entre as decepções Resident Evil 5, não porque era um jogo ruim, né? O cientista veio até tirar o sarrinho de mim, não sei o quê, que eu gosto pra caramba de Resident Evil 5. Mas eu falei assim, mas você viu a justificativa da Game Trailers, o porquê que Resident Evil 5 é considerado uma decepção? Não é porque ele é um jogo ruim, mas porque Resident Evil 4, que ele também não gosta, é um dos melhores jogos de todos os tempos. Então, tipo assim, é tido como crítica como... Então, tipo assim, ser sucessor de um dos melhores jogos de todos os tempos, né, cara, não é fácil. É. Né? Não é pra qualquer um. E a RE4 tem um mérito também, que foi me trazer como jogador da série Resident Evil. Não, porque eu não escondo pra ninguém que eu odiei completamente todos que vieram antes. Não escondo, eu não gostei, não gostava, e depois do Lula me encher muito o saco e me emprestar o GameCube falando, ó, joga o RE4, que esse eu tenho certeza que você vai gostar. Um mês depois eu tinha comprado um PlayStation 2. Mas você vê, né? É show de bola. Eu lembro que furar esse jogo, e eu esperei, a gente esperou muito tempo esse Resident Evil, sem contar que a Capcom ainda fez o Resident Evil 0, né, e o Resident Evil Remake do GameCube, que para os fãs dos Resident Evil clássicos, é o melhor Resident... Ou seja, digamos assim, dois dos melhores Resident Evil a gente teve nessa geração, que é o Resident Evil 4, que trouxe vários fãs, que não eram fãs, várias pessoas que não, assim como o Homem-Mal, não eram fãs de Resident Evil, mas vieram a se tornar fãs da série, e fizeram um dos melhores jogos para os fãs da série clássica, que é o remake do primeiro Resident Evil, né? Então, além disso, também ela teve uma outra série. Eu terminei o primeiro, não terminei o segundo, mas que eu acho sensacional, que é a série Beautiful Joe. Eu acho, tipo assim, tem tremendas inovações para um jogo de plataforma, né? Um jogo que eu joguei muito no GameCube, né? Tem para PlayStation 2 também, recomendo, né? E também teve a segunda versão do Capcom vs SNK, que chama Millionaire Fighting, né? Em 2001. Ou seja, gente, se for ver essa geração, os caras arrebentaram, né? Lançaram jogo muito, a dar com jogo pau, bom. Assim, muito jogo bom mesmo, um atrás do outro. Eu acho até difícil escolher nessa época, eu não sei pra vocês, ou Homem Mal, qual que, fazendo aí uma lista aí, quais são os preferidos da Capcom dessa época? Cara, dessa época, velho, eu vou citar com certeza o RE4, cito com certeza o Beautiful Joe, que você já falou. E ainda teve vários pequenininhos ainda, tipo o Harvey Birdman, o God Hand também, que foi God legal. God Hand também, que é um jogo bacana, tipo assim, não tem aquele puta acabamento. Eu acho que, sei lá, cara, por enquanto é isso. Porque essa época, cara, eu tava com o Xbox Clássico não tinha muito investimento, tinha muito jogo específico da Capcom. Uhum. E o RE4, o Play 2 eu só peguei depois que foi lançado a versão do Resident Evil 4, então joguei muito pouca coisa nele. Então, eu acho até que foi uma das grandes, assim, ausências do primeiro Xbox, foi ele não ter as séries principais da Capcom, né? Eu acho que não foi um console é, muito bem é, é, servido de Capcom. O que eu joguei nele da Capcom que eu lembro, eu acho que era ó, o Automodelista, eu joguei nele, que era da Capcom. Uhum. Que é de corrida, esse Cell Shade. É. E então, é uma coisa bem, bem lembrada, tipo assim, o Automodelista, nunca ninguém tinha... Foi um jogo que não teve notas tão altas como todos os jogos da Capcom costumam ter, né? Não foi um jogo que foi triplo A, né, como o pessoal costuma dizer, mas foi um bom jogo, foi um jogo nota 8 ali, né? E que ele trouxe uma coisa interessante, né? Foi o estilo Cell Shading, aquele estilo de desenho animado, para um jogo de corrida. É. Foi bem bacana. A Capcom sempre tenta ser criativa nesse sentido, né? Raid, nessa época, quais foram os jogos aí que você classifica importantes pra você? Então, foram três, né? Três aqui. Uhum. Okami, joguei muito, muito, muito. O Resident Evil 4, que é muito bom mesmo. Eu considero como o segundo melhor Resident Evil, né? Na minha opinião. E o Capcom vs. SNK também joguei bastante. Bacana. As duas versões. Uhum. Mr. Bubbles? Dessa lista aqui, eu joguei todos. Tirando o Beautiful Joe e o Sengoku Basara aí, que eu não gosto. Joguei todos. Mas um que eu destacaria aqui também é o Okami, né? Que nem o Raid falou. E o Capcom vs. SNK 2 também eu joguei bastante. Eu se fosse escolher, assim, três... Eu poderia até escolher três Resident Evils, né? O Remake, o Code Verônica, o 4. Mas eu vou escolher um Resident Evil... Né, para não ser injusto com outros jogos, porque foi uma era extremamente importante. Então, Resident Evil 4, assim, disparado, em primeiro lugar para mim. Eu acho que ele é o melhor jogo da geração, daquela geração. Né? Depois, Okami. E é muito difícil escolher entre Devil May Cry e Beautiful Joe. Mas como Devil May Cry teve uma continuidade, é uma série que vingou, é mais importante, eu acho, assim... Eu vou em Devil May Cry, mas assim, com o coração cortado. Nisso, você conseguiu terminar o Devil May Cry 3? O Devil May Cry 3, a segunda versão eu consegui terminar. Já é melhor, pra primeira versão, não. Que é o jogo mais difícil do mundo. Jogo não, é cara, Ninja difícil. Gaiden é mais difícil. Ninja Gaiden é mais difícil, eu acho. Mas será? Sabe o que é o Mr. Bubbles? Acho que a versão que a gente jogou, a versão que a gente tinha aqui do PlayStation 2, ela era a versão mais difícil mesmo. Ele veio com um problema. Os caras ficaram muito pesado nessa versão. Pelo que eu ouvi falar, é que veio a versão, o normal, que era pra ser o normal, veio o hard. Então. Eu não sei, eu sei que aquele jogo é insano, não dá pra jogar aquilo. Mas é isso que aconteceu mesmo, aquela versão, o nível normal veio o hard, e o hard veio o super hard. Eu tava jogando no easy e não consegui. Não, e uma coisa da outra versão, dá pra jogar com o Virgil, né, da versão especial. E tinha duas aberturas, cara, e as duas aberturas são maravilhosas, as músicas são maravilhosas, esse jogo... Show de bola. Kudos por Devil May Cry. E chegando à atualidade, né, a geração que vivemos, vamos começar a falar. A Capcom começou a história nessa geração no primeiro console que foi lançado, né? Em 2006, ela lança no Xbox 360 o Dead Rising, que vende muito rápido e muito bem, né? E chega a 1 milhão de cópias, né? E detalhe, chegou a 1 milhão de cópias num jogo da primeira franquia num console que não tinha muita base instalada. Ou seja, eu digo que Dead Rising tá para essa geração e pro Xbox como o Onimusha teve pro PlayStation 2, né? Incrível o feito, né? Ninguém arriscava muito no Xbox no começo, né? Ele tava sozinho no mercado, então a Capcom não tacou nenhum Resident Evil lá, não tacou... Nenhum Street Fighter, nenhuma série que é mais importante para o mercado, que representa coisas grandes para o mercado do videogame. Ou seja, ela começou devagar, com uma série nova. Começou devagar. Ela arriscou uma série nova e acertou comercialmente, né? Ah, o Homem Mal jogou bem o primeiro Dead Rising, né, Homem Mal? Joguei bastante. Apesar de ter desistido antes de terminar, devido ao sistema de save que me encheu no saco. O pessoal disse que é um dos grandes defeitos. É o único defeito, cara. Se for falar em defeito que tire, que faça alguém desistir de jogar, é esse. Tem outros defeitinhos também, mas são muito pequenininhos. Mas eu desisti com um pouco de... Também eu tava saindo muita coisa pra jogar, cara. Se uma coisa não atende 8 expectativas de 10, pronto, ela já fica de lado nessa época. Uhum. Mas bom, isso é verdade. E vocês jogaram Dead Rising, Mr. Bubbles, Hyde? Eu tenho aqui, só que eu acho que é um jogo muito difícil também. Além desse negócio do save aí, né? Aliás, ele é difícil até por causa do save, né? É, então, é por isso que ele fica difícil. Eu acho mas eu acho que além disso, ele é difícil mesmo, né? Uhum. Cara, eu acho o Dead Rising, assim, não sei, o Mr. Bubble, você jogou? Não, nunca joguei. Nunca, é. Nunca eu acho, tipo assim, o melhor playground de matar zumbi que existe na face da Terra. É muito melhor que Left 4 Dead, é muito melhor que qualquer outro jogo de matar assim, zumbi por matar, que eu joguei. É. Até mais que Dead Nation, assim, por causa das opções que você tem de matar. Ah, e Dead Rising lançou uma coisa que é trend hoje em dia, né? Todo jogo de zumbi tem que ter. Que é uma conquista matando o número X de zumbis, né? Que começou com ele. Ah, é, isso é verdade. Cara, e, meu, a quantidade de zumbi que esse jogo consegue colocar na tela é um bagulho tão absurdo, mas tão absurdo. Que uma vez eu tava lendo um artigo na segunda versão que eles conseguiam colocar até mais de 3 mil zumbis, mas que a partir de não sei quanto número já não fazia mais diferença pro player. Ah, mas acho que isso é no 2. É, então não, no 2, então, é no 2. Eles falaram no 2, isso aí. Mas tipo assim, o primeiro já tem muito, cara. Você passear com um cortador de grama, assim, limpando o zumbi, é absurda a quantidade de zumbi que tem pra época. Os caras, eles exploraram bem, assim, o recurso do Xbox de cara, né? É. E, meu, tinha tanto zumbi que uma das habilidades que eu desenvolvi primeiro no jogo e que eu mais usava era poder andar por cima deles, cara. Porque, cara, você chegava a... Tinha hora que tinha tanto na tela que você, tipo, o único jeito de você atravessar é subindo e andando em cima. Pelas Nossa. Cabeças. É. Tipo um Jesus Cristo, só que andando em vez de água e zumbi. Pode crer, né? Mas pra vocês verem o tamanho da criatividade, né, nesse jogo, né? Sem contar que dava pra você comprar a roupa do Mega Man no shopping, né? Tipo assim, você matar zumbi com a roupa do Mega Man, cara, é um negócio, assim, surreal, cara. Surreal, cara. Dead Rising é fogo. E você chegou a comprar a roupa do Mega Man, meu irmão? Então, o bom é que você não comprava, né, cara? Tipo, você tava tudo disponível no shopping, tudo que tava lá era teu. Comprava naquelas, né? Colocava, tipo, ela colocava bota militar, vestido, capacete de ursinho, bota, luva do Mega Man. Meu, você podia fazer o freak que você quisesse, cara. Acho que até os zumbis ficavam com medo. Muito boa a ideia, muito show de bola da Rise. Eu ainda devo no meu portfólio jogar o 2, tá? É uma falta que eu tenho. Já faz um tempo que o 2 tá no mercado aí. Dizem que tem um co-op muito legal, né? É um jogo que eu penso em comprar. E ainda em 2006 ela lança um outro jogo que também vendeu 1 milhão de cópias no 360, né? Que chama Lost Planet. Cara, eu terminei esse game, eu achei muito bom. Muito bom. Muito bom. O game que fez eu tinha pego o 360 nessa mesma época, foi o game que me fez comprar a minha primeira HDTV, né? Porque jogar na TV de tubo não dava. Exatamente, não dava, era muito. Mas os dois, né? Sabe que eu tenho uns 3 meses que eu vi um amigo jogando Lost Planet na casa dele, e as explosões, elas são tão absurdas que me impressionam até agora no filme. Ainda considero as melhores explosões da geração. Principalmente por efeito de partícula, fumaça. É muito absurdo aquilo, gente. Você fica até meio perdido no jogo. Você jogou o Mr. Bubbles? Você jogou Lost Planet? Também é outra série que eu nunca joguei, né? Nunca jogou. São umas séries meio renegadas, assim, né? Eu preciso pra mim. Essa, pelo menos, não tem defeito. Essa não tem desculpa. É, isso é verdade. O primeiro Lost Planet não tem defeito. Então, eu fiquei curioso pra jogar o 2, ainda mais depois que eu vi o demo, que tinha aquele monstro gigante pra você matar em co-op, achei que ia ter uma campanha legal de co-op, mas depois eu vi tanto review falando mal que até perdi interesse. O jogo fracassou mesmo comercialmente, então eu acho que os caras, tipo assim, o 1 ele tinha um single player muito bom e um multiplayer bom, assim, médio, né? E no 2 tentaram fundir as duas coisas, eu acho que é um dos maus da geração, assim, né? Tudo tem que ser multiplayer. Então acho que tentaram fazer o multiplayer na marra e não colou. Então eu não joguei, mas assim, o demo eu gostei. Porque parecia que ia ser legal a dinâmica de várias pessoas jogando co-op a campanha. Mas eu não tive coragem de comprar, de gastar o dinheiro pra numa coisa que, sabe, todo mundo tava. Virou um consenso que o jogo era ruim, então acabei nem jogando. Você jogou? Eu tenho um. Um, né? Só que eu acho muito difícil também. Caramba, pô, eu não acho um muito difícil, pô. Ah, eu não sei, acho que eu sou ruim. Pô, volta pro I, velho. É. Pô, isso que eu ia falar. Ah, ó. O I é difícil pra caramba, hein? É, pior que é, dá pra... É, Mario é complicado também, né? Ai, ai. Mas é... E em 2009, né, pra você ver a Capcom expandindo para outras plataformas, ela lançou o Resident Evil Degeneration, né? O primeiro game da empresa para iPhone. Eu não tenho iPhone, não sei se o homem mal jogou. É, eu joguei, cara. Ele é... É que o bom do iPhone, cara, é que sai um jogo. O jogo saiu, custa $3. Então, acho que quando ele saiu, ele custava 7. Eu comprei ele, a promoçãozinha, ele tava $3 e pouco. Então, dá pra você comprar muita coisa. Ele é baseado no filme. No filme não, né? Naquela animação. Que é muito bom. É, cara. Ele é legalzinho. Legalzinho mesmo. Eu, se eu tiver que dar nota, eu daria um 7 fácil. Fácil, fácil. Beleza. E, bom, listando os principais jogos da Capcom nessa geração, né? Até o momento, né? Sempre há mais coisas por vir, né? A gente pode listar aí Devil May Cry 4. Vocês jogaram? Ah, sim. Muito. Eu não cheguei a terminar ele, não, cara. O Devil May Cry 4 eu acho bem hardcore, jogando com o Dante, então. Eu já achei ele bem mais fácil que o 3, por exemplo. Eu acho fácil. Cara, olha que incrível isso, cara. As partes do Nero. Eu acho o jogo todo fácil. É, eu acho que cara, eu vou emprestar esse jogo do amigo e vou terminar, porque eu acabei jogando Ninja Gaiden 2 e não joguei ele, cara. É muito jogo pra jogar. Ah, não tem nem comparação. Ninja Gaiden é muito mais difícil. Eu fechei ele até no hard, o Devil May Cry 4, e não achei difícil. Eu achei ele muito boring, cara. Eu parei na parte que você pega o Dante. É, então, o que é ruim, ele é repetitivo, né? É, esse é o problema. Chegou num ponto que eu não aguentava mais, cara. Na hora que, tipo, eu achei, acabou, sei lá, vai acontecer alguma coisa diferente. Eu vi o Dante, mudou uns 2 ou 3 golpes, mas o resto ficou o mesmo. Falei, cansei. Bom, é uma coisa que eu devo. Vou terminar Devil May Cry 4 pra dar uma opinião melhor. Ou quando a gente fizer um cast da série, né? Também é uma boa. Aí o Hyde vai terminar o 3. Aquela versão é impossível. Nem com Game Shark. Nem com Game Shark, né? Que não tem mais. Não dá. E o Dead Rising, que a gente já falou, né? Lost Planet, que a gente também falou. Um jogo pouco comentado agora no começo do ano, Marvel vs Capcom 3, Fate of Two Worlds, né? Ele retornou depois de uma década, praticamente. Um jogo que eu joguei pouco nessa geração, devo ter umas 200 horas nele, Resident Evil 5. Joguei bem pouco. E o retorno de outro, né? Outro clássico, né? Retornou depois de muito tempo. Street Fighter 4, que já tem a versão super dele, né? E em breve vem Street Fighter vs Tekken, né? É, Street Fighter vs Tekken, o crossover. Vem Resident Evil Raccoon City, né? Que pelo jeito vai ser um co-op aí. O pessoal, fãs de Resident Evil clássico, por favor, se joguem no chão e comecem a babar. Né? Fiquei bem irritados com isso, mas eu tô animado pra esse jogo, cara. Mais do que o Tekken vs Street Fighter. Não sei o que esperar desse daí. Porque dizem que vai ter duas versões, né? Uma versão da Namco e uma versão da Capcom, é isso? É, exato, exato. Uhum. Igual foi o Capcom vs SNK, né? Também cada uma fez um. Ah, é, cada uma fez uma versão. O Capcom vs SNK tem a versão da SNK. Eu gostava de jogar Violent Ken. Mas aquela versão da SNK é ruim, né? Eu também não gostei. Eu acho legalzinha, cara, a versão da SNK. Ah, mas assim, é ruim, né? Mas comparando com a da Capcom, né, fica... Eu também acho que o meu covardia comparar. É por causa que é muito diferente, a tecnologia já era bem melhor da Capcom. Mas o Violent Ken foi um personagem legal mesmo que eles criaram. É, eu gostava, era o Ken fumadão. Era o Ken fumadão. É isso mesmo. Quer falar, era o Ken fumadão? É isso mesmo. O Ken fumadão, era uma companhia. Uma companhia. Juntou com o Iori lá, os amigos dele, é o que deu. O japonês, ele é mó bom moço, né, cara? Aqueles que devem tomar um copo de ping e já ficar doida, né? O que vocês acharam de Marvel vs Capcom 3 até agora? Eu achei animal, velho. Eu também achei show de bola. Eu gostei bastante. Eu infelizmente não joguei ainda. Homem mal. Ah, eu não sou muito chegado no jogo de luta, né? Eu apanho muito. Mas eu acho que tipo, tem muito personagem diferente. E, cara, ou você escolhe 3, 4 personagens pra aprender a jogar, ou você não joga, cara. Ou você tá na roça, né? Mas ele tem um ponto positivo, que é você pode aprender um combo básico que vai funcionar com a maioria dos personagens, assim. Apesar deles serem diferentes, mas você acaba... A dinâmica é bem parecida com todos. Eu acho que varia. Eu acho que, assim, o meu caso, eu não vou ter como aprender a jogar com 10 personagens aí. eu aprendo a jogar com três, por exemplo. Ah, mas é o ideal mesmo. Então, mas aí o que acontece? A forma de luta dos outros, ela vai ter que variar o meu combate. Ou seja, cada trio que eu for enfrentando vai ser uma tática bem diferente. O que é difícil quando você sabe jogar só com, sei lá. É, sim. Que é, você tem que conhecer o adversário pra conseguir derrotar, né? É, mas aí só jogando bastante, né? Eu não acho nem defeito do jogo, eu que não tenho paciência, meu. Ai, ai. E Resident Evil 5? Quem jogou aqui? Eu sou suspeito pra falar, mas quem fechou? Que achou? Eu fechei também. Com certeza. O que você achou? O que você achou, Mr. Bubbles? Eu gostei. Eu achei uma variação do 4. Assim, apesar de eu ter gostado mais do 4, achei que o 5 tem mais ação do que deveria ter. Mas eu achei um bom jogo. Só achei também que ele mudou muito, né? Da série, mas... É, eu ainda prefiro o 4, mas eu gostei do 5, sim. Uhum. E o Hyde? Então, eu também fechei. Eu gostei do jogo, né? Eu acho que ele é um bom jogo, só que é igual que o Mr. Bubbles falou, né? É bem diferente do Resident Evil, o clássico, né? E eu não sou louco de falar mal desse jogo com você aqui. Não, cara, pode falar mal do jogo, não tem problema não. O jogo é bom, só que ele é muito diferente. Só uma coisa que eu não gosto, por exemplo, o zumbi fazendo cover. Foge zumbi totalmente. Atirando, né? Não existe mais zumbi, cara. Desgruda a palavra Z da cabeça. Mas é Resident Evil, tem que ser zumbi. É. Meu, acho que é por isso que eu me dei muito bem com 5, por quê? Porque eu entrei de cabeça na Resident Evil já no 4. Então, tipo, o conceito meu, eu me considero que eu não tô enfrentando zumbi, cara. Eu tô enfrentando, sei lá, posso até dizer que... Um ser humano que não está vivo. É, um ser humano mais burro. Que anda. Não, é isso. É um ser humano burro. Aproveitando a tendência do cast, eu diria que eu tô enfrentando um grupo de fumadão. Pronto. um grupo de fumadão, né? Zumbi é, fumadão. Cara, mas, meu, a minha dica para quem jogou Resident Evil antigo, antes de falar de 4 ou 5, vai arranca o conceito de zumbi da cabeça. Não tem mais. Acabou. É, então, o que eu acho engraçado é que como cada pessoa ela se atenta a alguma coisa em específico. Eu não acho, nunca achei os zumbis uma coisa tão marcante no Resident Evil, na série. Entende? Olha, eu posso estar falando uma blasfêmia aqui, mas a rodagem que eu tenho nessa série, eu acho que eu posso blasfemar à vontade, né? Mas é tipo assim, os zumbis, eles são apenas um tipo de inimigo do jogo, porque você tem cachorro, você tem 500 tipos de aberrações, você tem licker, você tem aranha. Então, tipo, por exemplo, quando mudou... Mas quando a gente fala, não é que é o zumbi que mudou o clima, né? Mudou sim, o estilo. Sim, mudou o clima. Ele é de dia, né? Eu acho que fica muito, muito mais chato. Então, mas eu não consigo ver, cara, tipo assim, eu não consigo ver o Resident Evil como um jogo de terror, cara. Apesar de eu ter tomado o susto do cachorro lá no 1, eu acho o terror do Resident Evil, assim, extremamente pastelão. Desculpa, cara, desculpa, mas se você sente medo pra caramba, eu achava Silent Hill perturbador. Ah, não, sim, com certeza, era um medo é bem psicológico. Agora, tipo assim, o medo de Resident Evil é só aquele primeiro sustinho e depois é pastelão, é zoeira. Então, desculpa, cara, mas se você sente medo com Resident Evil 2, cara, Resident Evil 3, desculpa, paciência. Não, ele não é de dar medo mesmo, mas então, ele sempre teve um clima mais sombrio. Ele é macabro. Eu não consigo sentir esse clima, então talvez eu não tenha sofrido, assim, com essa curva do 3 pro... da série clássica pro Resident Evil 4, né? E tem momentos no Resident Evil 4 que são de suspense... Assim, principalmente aquela parte dos insetos, eu acho que é um suspense legal. A parte da vila, quando você volta com chuva, né? Tem um suspense bacana, aquela parte do castelo. Então, tipo assim, eu acho que o zumbi é apenas mais um inimigo do jogo que não tem mais. Então, o 4 evoluiu. Eu acho que ele ainda mantém um pouco daquele clima, né? É menos que os três primeiros, mas ainda tem um pouco daquele negócio de... daquele clima mais macabro, né? Agora no 5, o Siri ele vira um Gears of War. Não, assim. Eu concordo contigo. Só não acho que o 5 ainda é Gears of War, porque. Acho que não é tanto. Ele exige muito gerenciamento para você progredir. É. Porque Gears of War você só tem que pegar a bala no chão e atirar bem. Uhum. Resident Evil 5 não adianta só você atirar bem. Né? Você tem que saber o que atirar, combinar air. Então tem aqueles elementos que sobreviveram. Agora, eu acho o Resident Evil 4 um jogo mais denso que o Resident Evil 5. Você tem a evolução de armas, eu acho que é mais trabalhado, você tem mais bosses, né? Ele é mais longa a campanha. Então eu acho que artisticamente ele também é um jogo melhor e mais completo que Resident Evil 5. Só que Resident Evil 4 é um jogo que eu joguei 8 vezes e não joguei mais. Resident Evil, pelo fato de... Também 8, né? É, então. É, eu terminei 4 vezes a versão do GameCube e 4 vezes a versão do PlayStation 2. Mas não, que eu joguei mais 8 vezes foi Sonic. É, não tô contando os dois Separate Ways, né? Não tô contando os dois Separate Ways, que é as duas vezes que eu joguei Separate Ways no PlayStation 2. Mas o que eu penso é assim, cara. É, o fato de Resident Evil 5 ter o co-op já mata muito qualquer sensação de medinho ou o que eu possa ter. Mesmo que ele fosse de noite. Né? Então, acho que não teria esse efeito que as pessoas, o pessoal mais clássico procura. Mas o fato dele ter co-op e mercenários co-op também é o que faz eu jogar ele até hoje. Então, tipo assim, eu acho que ele é um jogo de longevidade. Ele é o Resident Evil que mais durou na minha mão. Ele durou mais que o 2, ele durou mais que o 3, eu jogo ele até hoje, cara. Então, tipo assim, e é difícil você achar gente que tem guts, né, que tem bolas pra conseguir jogar o Mercenários online, cara. É incrível, principalmente no Brasil. Eu não acho, se você gosta de jogar Mercenários, se você... Porque a tensão do Mercenários, cara, é uma tensão pra mim, a do Resident Evil 5, que nenhum outro Resident Evil proporcionou. Então, cara, você tem coragem, venha jogar Mercenários comigo, cara. Eu acho muito louco. Mas pra fechar aqui, senão a gente fica muito desunto, quais os jogos, até o momento dessa geração, que vocês elegem como favoritos da Capcom? Pra mim é Street Fighter 4. Pra você é Street Fighter 4? Sem dúvida. Super ou Street Fighter 4? É, o Super, né? Que é, na verdade é uma atualização só do Street Fighter 4, né? Aham, é a melhor versão dele. É, sim, é a melhor versão. Mais completo, mais personagem, enfim. Raid? Super Street Fighter 4 e o Devil May Cry. 4. Devil May Cry 4. É. Beleza. Homem mal. Cara, eu tô dando uma olhada aqui na minha coleção de jogos de 360, não tem um jogo da Capcom. Mas assim, RE5 eu joguei bastante também, cara. Eu elegeria RE5, Street Fighter, eu não sou muito chegado, mas reconheço que é um bom jogo. Tipo, eu gosto de, às vezes, sei lá, ir na casa de alguém e tá jogando, deixa eu jogar uma outra partidinha aí. E o Dead Rising também, cara. Dead Rise, eu achei que a ideia foi boa e foi quase bem executada. Eu vou ficar também com essas, tipo assim, eu vou falar, primeiro Resident Evil 5, não vou ser hipócrita, um dos jogos que eu mais joguei nessa geração, né? Super Street Fighter 4, vou ser hipócrita se eu falar que não é, porque as duas séries mais importantes da Capcom, eu acho que Resident Evil e Street Fighter são séries que mudaram a história, que moldaram a indústria do videogame como ela é hoje, né? Então, tipo assim, eles têm essa importância, né? E eu vou, meu terceiro que vai pra Lost Planet, cara, porque eu ainda acredito que uma terceira versão do jogo pode salvar a franquia, né? Acredito que a terceira versão pode salvar a franquia. Achei muito bom o primeiro jogo e tenho saudades das explosões. Menções honrosas, considerações finais? Eu tô tranquilo, cara. Acho que tudo que foi falado aqui, acho que abrangiu bastante. Eu também, acho que a Capcom, acho que com certeza, sempre vai ter um 880. Ela vai falar, vocês não falaram da história da empresa, não sei o quê, não sei o quê. Que... Não tem história, não. Não, é isso que eu falar, cara. É, tipo, às vezes a gente se prende em, sabe, a empresa começou em mil não sei o que lá, e não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, o que importa no fundo das histórias é os jogos. O que importa são os jogos que moldam a história da empresa. Então, eu acho que tá tudo bem falado. Pra mim a Capcom, cara, ela tá entre as três software houses mais importantes da história. Assim, não tem, desculpa, Bethesda. Pra mim é a segunda. É a segunda? Pra mim é a segunda. Só perde pra Nintendo. Pra mim só perde pra Nintendo e depois vem a Konami. Então, tipo assim, quando... Eu acho que Konami e Capcom é pau a pau ainda. É pau a pau, também fica ali por pouco, né? Eu coloco... Square Enix e Capcom com pau a pau, né? Mas é porque você gosta de Final Fantasy, né? Sim, aí no meu caso. Não, mas tipo assim, a gente for ver assim, ó, durante esse cast, a gente falou de anos 80, né? Então, vamos contar, geração NES, geração Super NES, era PlayStation 2 e a era atual. A gente tá falando de 5 gerações, né? Então, a gente tá falando de 5 gerações entregando jogos que... Tipo, arrebentando a boca do balão. Né? Então, tipo assim, eu adoro a Rockstar, eu adoro a Bethesda, entende? Mas eu acho que todas essas software houses têm que comer mais muito. A Activision, Infinity Ward, Band, Cara, tem que comer muito arroz com feijão pra chegar numa Capcom ou numa Konami, pra lustrar o chão que elas passam. Porque a gente tá falando, cara, de 5 gerações e de vários estilos de jogos diferentes. Né? Quando a gente fala de Capcom, a gente fala de duas forças, assim, no mínimo, que moldaram a história do videogame. Como foi Resident Evil, que criou praticamente o estilo Survival Horror, né? E Resident Evil 4, que inventou os jogos de luta. Né? Então, tipo assim, a hora que alguma empresa... Street Fighter, dessa, né? Pelo amor de Deus! Street Fighter. Acho que eu esqueci de falar, mas tipo, são acho que as duas maiores criações da Capcom, assim. O dia que alguma das empresas criar algo, duas coisas, conseguir repetir esse feito assim, duas vezes, se mantendo por gerações, pode-se dizer que tá chegando próximo. Mas caso contrário, fica aqui a minha admiração pela empresa. Da minha opinião também, Mr. Bom, só perde pra Nintendo. Só perde pra Nintendo, porque não dá também. Mas é isso, galera. A melhor do mundo é a Rockstar, pronto. É a Rockstar. Acho muito bom. Eu abro minha coleção de jogos aqui, cara, eu vejo a quantidade de Rzinho amarelo. Tem mais, né, no seu. É que você tem que abrir a coleção lá do NES, entende? Rockstar, né, tem muito caminho ainda, é muito bom. Mas você vai se manter por 5 gerações no topo. Né? Isso não é fácil. Vai ter como cliente por bastante tempo. Por todo esse tempo. Vai ter esse programa de fidelidade. Beleza, mas foi isso, galera. Dividam com vocês a sua opinião. Odeiem o que a gente falou, adorem o que a gente falou. Mandem cartas pra gente. Esse foi o nosso episódio de número 53. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigado e até o próximo cast.